Rádio 97, Sádio. Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo Ésser, um nome construído com história. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Hoje, segunda-feira, sempre um dia especial do Estádio 97, que tem a pós-rodada, não é? Mas não só pelos pós-jogos, mas também porque hoje, talvez hoje, tenhamos o vencedor da promoção Avião do Estádio 97. É hoje. Eu tô há três meses falando que era dia 2 que a gente ia atender o ouvido. O senhor não presta atenção, não, tá entrando pintura no seu ouvido. Hoje eu já me confundi inteiro. O que você pintou o cabelo, Benjamin? Eu fiz tudo hoje como dia 1º. É, tinha cara de dia 1º hoje. Você pintou o cabelo. Por exemplo, as contas do dia 28, você pagou hoje. Sim, mas eu tô achando hoje, tudo que eu fiz como dia 1. Faltam 17 dias. Mas ninguém fala dia 1, fala dia 1º, né? Então, porque eu quero ser diferente, por isso que eu falo. Ah, então é importante, às vezes, diferenciar. Não é não? Muito bem, você está aqui na sintonia da Energia 97, esse é o Estádio 97. Vamos às manchetes do Estádio 97. Que foi, velho? Não tá ligado aí, velho? Não. Não. Agora sim. Tá? Não, agora ligou todo mundo. Boa tarde pra todo mundo. Seu Bento. Opa, mortou. Eu, me dá licença, mas depois do grande sucesso. De quem? Do vestido. Ah, o vestido. Teremos a partir de hoje, daqui a pouco na internet. Você enxerga preto ou caju? Teremos hoje na internet. Quero todos os participantes do Estádio 97. Eu sou um fenômeno. Produção, fotografar e colocar. Eu sou um fenômeno. Eu tenho a caju, o preto. Você enxerga. Atenção, ouvintes do Estádio 97. Você enxerga o cabelo do grande Benja. Quer preto ou azul? Benja, deixa eu fotografar. Quem não deve não teme. Câmera no cabelo do Benja, por favor. E o RG? Câmera. O Benja, ele usa aquele Nugget anti-caspa, velho. Nugget anti-caspa. Olha lá. Eu só não vou fazer. É, Benjamin, que fazem. Eu só não vou fazer propaganda. Que fazem, Paquito. Se eu pintasse cabelo, eu falaria, mas o shampoo que eu uso, eu não vou fazer propaganda. Daqui a pouco você vai estar na caixa do Grecin, velho. Ó, Benjamin. Ele usa aquele pretinho de passar no pneu do carro. Sabe o pretinho? Bril. É, pretinho. Eu se pintasse. Você usa Topique também. O menor problema de Benjamin, quem vai decidir isso é o ouvinte, não é você. Não adianta você ficar falando essas bobagens. Semana passada eu tava com o cabelo loiro, a Caju você falou loiro, que é só parte. Eu sou o quê? Você é a nova Gaga. A Lady Gaga. Cada semana tem um cabelo. Você é a Lady Gaga dos caras. Camaleão. Você é o camaleão do rádio da TV. Hoje é um dia especial. Muito especial, né? Vamos às manchetes do Estádio 97. Vambora. Vambora. Opa, muito obrigado. Podemos começar com o São Paulo. Hoje chegou um camisa 8 lá, um camisa 8 mesmo. Meu, o São Paulo contratou o Wesley, cara. Cara, que novidade. Oh, bombástico, hein? Meu! A sombra disso foi fechada agora há pouco, né? Acho que isso foi mais em função da saída do Maicon. Tava no mercado, o Maicon foi embora, o São Paulo precisava. E você vê como foi rápido pra negociar? Rápido. Acabou o contrato. E outra. Na sexta. A diretoria do Parmeiro de São Paulo se acertaram rápido também. Deve ter pagado O bid foi. Tá no bid já ou não? Eu falei no meu programa em junho. Junho do ano passado eu falei, a verdade. Mas tanto é que a coisa não foi há tanto tempo atrás, que ele só pode estrear daqui a um mês. Ele só pode estrear daqui a um mês, dia 22 de abril, pelo... Wesley acertou com o São Paulo em setembro de 2014. É mole, velho. O cara deve ter até micose já no vestiário do São Paulo, que ele pisou descalço lá. Sobrar, mas o Tricolor foi ontem na cidade da dengue lá, né? A dengue tá forte. Porra, rapaz, esse negócio de dengue que vocês estão falando aí, outro dia o Benjo até me passou uma informação. Esse negócio da dengue aí tá pegando, tá, né? Tá. Oi, sábado tava lá na cozinha, etc. Vira um pernilongo, pica aqui o tornozelo, começa a coçar. Falei, meu Deus do céu, será que é o mosquito da dengue? Você não, então, meio... então não era. Ele, ele foi pro Emílio Ribas. Ficou com dengue psicológica. O sombra ficou com dengue psicológica. Já fez todos os exames. Não. Ele puxou o DNA do pernilongo. Imagina, RG, o sombra chegando a uma hora da manhã no Emílio Ribas. Nossa, foi pingado, né? Foi de ambulância. Mas, ó, mas então, então não é, então não é porque esse novo mosquito, esse chegou agora, sente, 2015. A versão 2015. Você não sente. Ele tem um anestésico. Então você, você não sente. E você precisa saber agora se é dengue ou chikungunya. Tem a chikungunya também. Então, por isso... pode ser que eu tenha sido picado e não senti. Ele passa xilocaína no bico. Ele passa KY no bico pra aceitar. E eu queria falar pras pessoas, viu, Beija? Tem um bicho aí que pica. É perigoso. Sábado eu fui picado. Você fica todo duro, é verdade. Exatamente. E onde você tomou a picada? A Domênica estava do meu lado. Ah, é? Ela até passou pomada, porque doeu bastante. E ele costuma picar lá atrás. É, mas, mas ó, mas vamos falar um negócio. Eu sei que é. Não, mas é verdade, é clichê. Eu sei que é um clichêzão que eu vou falar. Mas não é, é uma coisa surreal, rapaz. Esse, esse garoto aí na faculdade que morreu esse fim de semana, numa festa de faculdade, ele tomou 25 doses de vodka. É um irresponsável. E o que ganhou o torneio veio, tomou 30 e tá em coma alcoólico e tem mais duas meninas, né? Sim. Tem coma. É clichê, né? Pô, eu também fiz faculdade, a gente faz um monte de bobagem. Mas, pô, os caras estão entrando numas aí que tá louco. Acho que hoje andam fazendo um pouco mais bobagens do que eu acho. Eu vou te falar, e as pessoas têm que ter noção de uma coisa. Nunca vá no embalo. Se você tá numa festa, o cara quer falar, tem que tomar, não toma se não quiser. Mas não é embalo, quer fumar, é ameaça. Fumar, né? Quer é ameaça. Então, né? Mas não vai, esse que é o problema. Que ameaça? E você sofre. Se você não, não fizer, você sofre. Ah, desculpa, minha amiga. É pior ainda. Aí, ameaça, beleza. Tchau, faculdade. Entendeu? Vou pra algum lugar. Ô, RG, eu vou te falar. Eu fiz faculdade. Eu fiz faculdade. Eu nunca fiz o que eu não queria. Mas tem que tomar prova. Sério, esses caras aí pra tomar. Não obriga ninguém, não. Porque, pô, você vê um garoto fazendo engenharia de 22, 23 anos. Velho. Morrer, rapaz. Numa festa com 30 doses de vodka. Ainda que ele queira fazer o que ele quiser com a vida dele, tudo bem. Só que acarreta uma tristeza gigante pra toda a família. Pô, cara. É, não é o primeiro, né? Mas, gente, não entra no embalo, não. Você faz só o que você quer. Não é o primeiro de uma república que bateu no senhor de 81 anos que pediu pra ele parar de urinar. Mas, ó, tudo bem. Isso? São, é lógico que são assuntos pertinentes, porra, claro, né? É. E lamentáveis, né? Boa. Mas vamos falar do Tricolor, seu Bento. Tricolor, 0x0 ontem. Acho que esse é um assunto lamentável também. Hã? Eu também, esse assunto que ele tocou é lamentável, o jogo ontem. Jogo ontem? Parado, nossa. Pelo amor de Deus. Ah, mas não, tudo bem, vai. Não, não, não vou ser crítico em relação a ontem. Calor danado, um jogo... Dengue pra todo lado. É, meu, um gramado ruim. É lógico que o São Paulo faltou objetividade. O São Paulo jogou mal. São Paulo jogou mal, é verdade. Mas, por favor, que joguem bem nos jogos que valem. Tá certo. Então, hoje ele chegou aí, Sombra. Hoje foi dia de contratar o Wesley. Fica até dezembro de 2018. É. É isso aí, tranquilo. Em relação ao Wesley, que é a grande não novidade do fim de semana, eu gostaria de dizer o seguinte. É lógico, o jogador, ele vem com toda aquele... A mais velha novidade. É, a mais velha novidade. É, ele vem com todo aquele discurso de vestir o manto, honrar a camisa... Né? Em nenhum momento fez alusão ao Palmeiras, o que é importante para não ficar, né? Bota um ponto final numa história, começa outra. Agora, o torcedor do São Paulo, no meu entender, tem que entender o seguinte: esse Wesley que está vindo, ele não pode receber o Wesley com o ranço que ele teve com a torcida do Palmeiras. Tem que chegar e falar: olha, é o Wesley que veste a camisa do São Paulo. Senão, o primeiro jogo ruim do cara, o negócio lá, tá bem que os caras falaram. Não tem dúvida. Não é, é um outro começo. Aí se depois de muito tempo, né, falar, olha, não vingou, também não tá legal aqui, aí é outra história, assim como qualquer outro jogador merece ser criticado. Eu entendo só que a torcida não deve entrar no embalo da torcida do Palmeiras, que com toda a razão foi extremamente crítica em relação ao Wesley, né? Porque no Palmeiras... Agora, então, por tudo, né? Pelo valor, pela maneira como chegou, né? É. Agora, o Wesley no Palmeiras não foi bem. Foi bem. O grande problema, talvez, é que ele... Primeiro, teve uma contusão. Segundo, ele foi contratado como um craque. É. E ele é um coadjuvante. Pode ser bom dentro de um esquema bem montado, pode funcionar. Mas não pode ser considerado como jogador que vem pra resolver problemas. Não, ele tava mal cercado no Palmeiras. Na época que ele pegou no Palmeiras, na época que o Palmeiras era um time muito fraco. É, mas o torcedor também tem outras birras lá e talvez tenha a sua razão também. Às vezes a relação torcida-jogador se desgasta. Então, se desgasta. Veja a relação Maicon-torcida. O que eu não sentia no Wesley Sombra, vendo os jogos dele que eu vi no Palmeiras, assim, o cara parecia que não sentia o jogo. O Palmeiras ganhasse, perdesse, empatasse, pela mesma coisa. Não sentia. Mas ali ele também já estava meio que desmotivado, né, Portugal? Mas eu acho importante, no primeiro momento, a torcida de São Paulo não vincular ao que foi o Wesley no Palmeiras. Mas o que dizem, Sombra, é que o bastidor dele é horrível. Ele era muito mala. Muita gente disse isso. É, dizem que ele não é muito bom. Dentro, né, do Palmeiras. É o que dizem. É o que disseram, né? Não, é o que tudo dizem. Bem. Mas aí é uma coisa que lá dentro de São Paulo, que o pessoal tem que saber direitinho do que é e o que não é, né? E chama atenção também uma entrevista do Muricy, que foi dada ao Diário de São Paulo, né? Que o Muricy fica até o fim do ano e depois ele quer pegar uns 3 meses de pura tranquilidade, né? E o Carlos Cereto da Sport TV. Sport TV. Chegou que falou que dizem que há uma ideia de oferecer ao Muricy um cargo de coordenador de base de São Paulo após a, né? O ciclo dele como técnico. Sei lá, mas talvez, não sei se pro Muricy seja o que ele queira. Ele vai descansar e não volta mais. Eu também não vejo o Muricy mexendo com a base. Vejo. Ou ele, como ele mesmo disse na mesma entrevista, de repente pode mudar tudo também. Claro. Ele não sabe, mas ele pode desistir disso. Agora, o Muricy fora de uma função de técnico ali no coordenador. Mas ele está muito certo no que ele pretende fazer. Muricy, difícil. Claro, não vamos dizer que não. Você está rico. Um cara que tá quase bem, não tem tempo aí pra usufruir do dinheiro que você tem com a família. Vencedor, né? Tá já certo, ganhou tudo. Cara. Já ganhou o que podia ganhar. E depois de chegar aos 70, 80, não dá mais. Tomara que até fim do ano ganhe mais coisas, óbvio. Vai ganhar. Mas aproveita mesmo, cara. Aproveita, porque aí tá cheio de cara aí que fica estressado no dia a dia, nervoso. Não, é o trabalho, é o trabalho. Se o cara não aproveita naquele momento, pode não haver o próximo momento. A gente conhece, né, Sombra, a família do Muricy e tal. É um pedido da família isso aí, que ele dê um tempo mesmo. Já todos os familiares em volta, filho e tal. É verdade. Certo? É que o Muricy é um cara que ele vive tanto o ambiente de futebol, Sombra. Eu até entendo aí o seu raciocínio e concordo com ele. Mas vendo o Muricy, cara, eu não sei o que pode ser pior pra ele. Tá no futebol estressado ou deixar de estar no futebol. Um cara que tem um cotidiano tão ativo como é o do Muricy, eu acho que às vezes é difícil o cara conseguir se desapegar disso, tá ligado, Sombra? Pode ser. Desligar, né, mano? Desligar. É verdade. É que nem o Rogério Ceni, bicho. Vai ser difícil ele se desapegar depois que parar. Fato. Vai ser difícil ele desapegar. Eu entendo o seu raciocínio perfeitamente. Acho também que o primeiro bem que o homem tem é a própria saúde. Tá com certo? Certeza. Porque sem saúde você não consegue nada. Mas é difícil também pra um cara que é hiperativo, como é o caso do Muricy, que vive de maneira tão intensa o futebol, deixar isso de lado também, né? Me falaram que nesse fim de semana, até é uma coisa clichê, mas é importante, né? O cara passa a vida desejando ter saúde pra ganhar dinheiro. Aí o dinheiro que ela ganha, ele gasta no fim da vida pra cuidar da saúde. É, verdade. Então, às vezes precisa ver se não precisa achar o meio termo pra não arrumar um fim meio complicado. Eu tava assistindo um documentário sobre a vida do Tele Santana no sábado. Você viu o Tele? Você viu o que aconteceu com o Tele? Ele ficou doente, pararam com ele, infelizmente por falta de saúde. E o Muricy acompanhou o Tele muito de perto. Até na entrevista o Muricy falou sobre a possibilidade, de repente, do Rogério Ceni assumir como treinador no final do ano, né? Ele falou que, perguntaram pra ele, o que você acha do Ceni, que vai se aposentar em agosto e tal, e no final do ano ele assumisse o São Paulo no seu lugar. E ele falou, se eu fosse o Ceni, eu não faria isso agora. E eu concordo. Acho muito arriscado. Eu concordo com o Muricy. Né? Porque ele pode se dar muito mal e queimar, de repente, uma carreira daí pra frente. Só te falar, agora você não vai ter quem criticar, meu. Se eu for embora, agora você vai falar mal de quem? Ué, quem tiver no comando do São Paulo, ele estiver fazendo besteira. Bom, São Paulo sempre. Continuando com as manchetes. Olha, daqui a pouco, a entrevista. Daqui a pouco? Daqui a pouco. Com o Muricy. Vai ser fantástico. Ah, é? Ele vai falar porque ele quer ir embora. Porque tá dando audiência. Eu ganhei de novo. Domênio. Ganhei de quem? Ganhei de quem tiver, a gente ganha. Vai ter entrevista com o Rick Martin no meu programa. Ah, duvido que você ganhe. Vou perguntar. Ganho? Duvido. Ganho sim. Duvido. Vamos aí. E aliás, hein, no fim de semana eu não lembro onde eu li uma matéria. Depois eu vou caçar a matéria. Há quem diga que pessoas dentro da Globo estariam dispostas a não ter mais o futebol às quartas-feiras na Globo, hein? Ah, eu vi. Só porque, jogos top, né? Porque não, e até essa fonte, que seria a Global, segundo a matéria... É o Rudy! Diz o seguinte, não importa o time... Eu não sei de nada, hein? Não importa o time que esteja sendo transmitido, sai da novela, despenca. Porra, mas será que uma Libertadores é numa fase mais aguda? Não, mas não, que falaram jogo... assim, seriam só jogos mais... São pan. Tops. Pan. Jogo bom, bom. Bom, bom, bom, bom. Vai pôr o que lá no horário? Filme? Domênico, Domênico. Com certeza, Domênico. Filme, né? Você, põe, você bota lá um filme desse. Põe, você põe lá o Titanic, é capaz de dar maior audiência, Domênico. Eu concordo. Muita gente fala, por que essas TVs sempre passam os mesmos filmes? Sabe por que as pessoas sempre querem ver os mesmos filmes? É assim. Lagoa Azul passou 320 vezes. O outro assistiu Laranja Mecânica pela enésima vez? É, às vezes você fala assim, nossa, mas eu vejo esse canal aqui de TV a cabo, o cara passa... Esse filme eu vi ontem, vi anteontem, vi a semana passada, o mês passado. Não é à toa. Eu vejo minha mulher em casa, ela viu 10 vezes um filme, ela quer ver a 12ª, 13ª, não adianta. E a maior parte das pessoas são assim. Minha mulher fica assistindo aquele PS, amo 500 vezes. Fala de nós aí, seu Ben. Nós, né? De vocês, nós, né? Vocês. Ai, que alegria, hein, Dodô? Nós. É nós. Vai, fala sobre nós. Fala de nós aqui. Encontramos dificuldades devido ao sistema defensivo do Capivariense. Então, fala, seu Benga. Eu assisti, tudo bem, vovó? O senhor gostou do jogo, seu Ben? Não, não gostei. Por quê? Não gostei. Não gostou, seu Bento? Desculpa, meu eu tô falando como se fosse um comentarista, desculpa. Não gosto. Sua mãe. Sim, sim, não gostou. Azedão aí, viu? Verdade, me empolguei azedão. Aqui. Azedão. É, azedão. Mas, ó, fala aí, o seu Bento. Foi difícil, hein? Difícil de assistir. Foi muito fechado. Aquele jogo difícil de assistir. O Capivariano veio fechado. Ah. Né, e a bola parada com o Robinho, um golaço aí, fez as coisas melhorar. Mas, olha, tava difícil, o time tava tendo dificuldade pra entrar ali na retranca do Capivariano. Claro. Mas aí 2-0, tranquilo, fez o primeiro, o Robinho depois fez outro golaço e agora Copa do Brasil. Você tá feliz com o Rabinho, tá? Quarta, quinta, quando que é? O quarta-feira. Quem é? É Vitória da Conquista, acho que é isso aí. Entendeu? Zé Roberto não vai Copa do Brasil, né? Ô, Dodô, você tá feliz com o Rabinho? Estou feliz com o Robinho. É. Estou feliz com o Robinho. Olha. Estou feliz com vários jogadores. Bela contratação essa aí, viu? Não. Que golaço de falta fez esse moleque. Sim, sim. E legal a humildade dele dizer que o Alex ensinou ele e tal, quando tava no Curitiba, né? Pelo menos aprendeu com quem sabe, né? Aprendeu com quem manja muito do troço, né, mano? O Alex foi um exímio cobrador de falta, é um grande jogador. E o Alex mandou, né? Agradecer e tal, no Twitter dele. Falou que continue assim, treine bastante, porque o segredo é treinar. Eu acho o seguinte, é difícil, né? Faz tanto tempo que a gente não vê um cobrador de falta aqui, né? A gente tá comentando outro dia aqui, né? Sobre cobradores de falta, que faz tempo que a gente não vê um cobrador bom de falta, né? Sim. É, eu espero que o Robinho siga aí treinando e fazendo seus gols aí, porque seria a volta da bola, a parada boa do Palmeiras, que o Palmeiras tinha com... Na época do... Assunção. Do Marcos Assunção, né? Mas o Zé Roberto bate bem também, viu? É, mas não... Ah, vamos ver, né? Mas tá tudo certo, né? Também pegou um time... É um campeonato até chato, velho. Ó, eu tava num navio lá, aliás, quero agradecer a todo mundo que foi no navio mais uma vez. O navio foi sensacional mais uma vez. E esse dia aí, que o Palmeiras foi jogar, eu tava tocando à tarde na piscina lá. E quando acabei, eu cheguei na cabine, RG, pra assistir o... Eu falei, pô, deixa eu ver como é que tá o jogo, é porque não tem, né? Sim. Aí vi Portuguesa e Bragantino, custou, que era o mesmo horário. Assisti o jogo inteiro, Portugal. Porque aí eu ficava lá torcendo pra bolinha aparecer, né, do Palmeiras. E aí apareceu duas vezes lá. E foi aí que eu fiquei sabendo que o Palmeiras ganhou. Mas antes você gostou do gol da Luz? Porque no último minuto, fala a verdade. Sim. Ora, belo gol. Belo gostou, gol. Gostou da Portuguesa? Belo gol. Boa, achei que aquele primeiro gol foi estranho. Não, isso dá estranho. Não começa a dar putacos, não. Foi o canal. Eu só achei que foi estranho. Ah, vai. É estranho. Tava impedido ou não? Tava, né? Mas tudo bem. Muito mas impedido. Mas roubaram tanto a Portuguesa. É verdade. Roubaram tanto a Portuguesa. Tudo é verdade. Roubaram tanto a Portuguesa que mereceu. Tá tudo certo e vamos que vamos. E o Palmeiras segue pra classificar, né? Vai classificar. Esse campeonato é chato, velho. Tá coisa chata. É mesmo, viu? Tinha que fazer o seguinte, velho. Pega esses times aí, disputam eles 4 vagas. E aí disputa com os 4 aqui, vamos que vamos, velho. Mas é bom que dá entrosação pro time. É, por entrosamento. Projeção, deixa a vovó falar. Ué, mas, Domenico, se você só puser jogo top, por exemplo, você cruza direto Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, São Paulo e Santos, São Paulo e Palmeiras, Flamengo e Corinthians, enfim. Esses jogos aí que tem tudo pra ser legais. Vamos banalizar. Não banaliza, não. Como não? Se você tiver 8 Corinthians e São Paulo por ano... Não. 8 Corinthians e Palmeiras, ué, como não? Mas você pode pôr... Pega aí, por exemplo, vamos lá. Copa do Brasil, podem se enfrentar, tá certo? Você pega aí no Campeonato Paulista, se você reduzir e talvez fazer um mini-circuito esquema Rio-São Paulo. vão se cruzar pelo menos mais duas vezes. Campeonato Brasileiro, mais duas vezes. Mano, banaliza, se chegarem numa final, pode chegar de 8 a 10 confrontos por ano. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Banaliza, eu prefiro 8 vezes de Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, de do Palmeiras, Palmeiras Capivariano. De Palmeiras e Capivariano uma vez. Sorete Capivariano. Capivariano, Capivariense, São Paulo, de Capivara. Eu prefiro 10 vezes, ô Benjamin. 20 vezes Palmeiras e Corinthians do que uma vez o Palmeiras e o Capivariano. Eu discordo. Eu prefiro um pouco mais ainda. É? Você prefere quantos? 30? Se quiser ter um por semana, pode ter pra mim. Não é melhor, Benjamin? Ah, pô. É chato, velho. Tudo que... Tudo que você usufrui em demasia, olha aqui, ó. Enjoa. Mete aí, então, ó, pra pegar a experiência, o troço todo, o Rudy, a vovó me falou, né? Não foi o Rudy que falou. O que a vovó falou? Não, você falou que precisa de um entrosamento, jogar com esses times. Ó, faz aí o torneio Rio-São Paulo, sabe, legal, de novo. Volta. Mas você acha que o Rio-São Paulo é atrativo? Legal, acho muito melhor o Palmeiras e Flamengo do que o Palmeiras e Capivariano. Acho que o Flamengo acho melhor o Palmeiras e Botafogo, mesmo tendo na segunda divisão, do que o Palmeiras e Penapolense. Palmeiras e Bangu. Eu tô errado, Benjamin. Acho o Flamengo por favor, muito melhor que o Capivariano? Eu, então faz o seguinte, faz um torneio início, ó que legal, torneio início. Pega lá os melhores times do Brasil, pega os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, pega lá os 2 de BH e os 2 do Rio Grande do Sul, faz um torneio grande. Torneio, 4 chaves, tipo, Copa do Mundo. Isso, Portuga. E vamos que vamos. E vamos ter jogo legal, bacana. Faz um início bacana de ano. E vamos que vamos, velho. Esses campeonatos estão furados. Já tá abatido. Estão campeonatos aí. Modorrentos. Já foi. Desculpa, já foi. Porra, velho. Muito bem. O cara não entende. É a minha opinião. Vocês acham que tem outro. Tudo bem, não tem problema. É isso aí. Bom. Essas são as manchetes do Estádio 97, já continua, tem Santos, tem Palmeiras, tem aqui um recado importante para trazer para vocês, porque talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, não é? Mas não tem problema, porque a partir de agora, a Câmara vai ficar pertinho de você. Vem aí a Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as principais necessidades da sua região. Ó, pessoal, é importante que você participe desta iniciativa da Câmara. No dia da eleição, você não foi lá e votou no seu candidato? Agora está na hora de dar opinião, de bater e propor soluções para a melhoria do seu bairro. Então participe. A primeira será neste sábado, dia 7, às 9h30 da manhã, no Céu Campo Limpo. É, Céu Campo Limpo, que fica na Avenida Carlos Lacerda, 678, em Pirajussara. Para conhecer as datas das sessões, acesse www.câmara.sp.gov.br. Câmara de Vereadores de São Paulo, cada vez mais perto de você. Santos, let's go! Opa! E aí, Sabendo? Como vai? Tudo bem, Jé? Certinho? Tudo certo. Reba. Fechou ontem, né, rapaz? Cobrando aí, Robinho. Ontem jogou mais uma vez, deitou. Me conta quem foi, Jé? Velho. O elefante. O elefante. A baleia hoje pegou o elefante. Estava invicto, né? A baleia pegou o elefante. Num jogo véio. De peso, né, Jé? Não. Num jogo de peso. Linense. É isso? É, o elefante. Linense. É. Não, isso aí. E o Robinho que... Deu entrevista hoje, disse que Cruzeiro, Flamengo, né? O Robinho já tá, né, cavando lá na frente, mas falou que a casa dele é o Santos, né? Então, chega lá e rabisca logo com o Robinho lá, que senão o Flamengo... A casa não. É o Santos, mas se oferecer uma casa maior com uma... chuveiro a minha tem ido massagem piscina, pode receber, né? É. Tem problema nenhum. É, aquele joguinho... A gente já sabe, é o que foi. É uma discussão mesmo. Não tem jeito. O discurso que eu faço, a gente descobre de todo mundo. Não de tem todo, jeito. De todo o grande contra um pequeno. E tem que ser assim. Né? Embora eu discorde que tem que acabar. Eu não acho que tem que acabar, não. Eu acho que poderia ser melhorado. Mas eu gosto, sempre gostei do campeonato estadual e penso que deve continuar. Agora, o Anderson. Enders Moreira. O Anderson. Cadê o óleo? Só uma observação. Tá, só um aviso. É, você tem uma inspiração. Assim. Você tem uma inspiração aí, que é o Tite. Como é que se trabalha com um grupo? Como é que se monta um time? Por como é que se faz substituição? Então, velhinho, Não pode começar a inventar, dar uma de professor Pardal, né? Tá inventando, não pode, não, tá, não pode fazer substituição errada, eita, não tem esse direito. Porque se ontem é um, é, se ontem o adversário é um time grande, é um time com competência, com pegada, com saco roxo, velho, aquele placar de 3-0 teria ido pro saco, hein? Então, quem tem que sair, quem teria que ter saído do time mais cedo era o Geovânio, que não tava jogando nada, era o Ricardo Oliveira, que cansou. Então, velhinho, você não tem, não tem essa de ficar adulando, de ficar bajulando. Porra, tem que ter a sensibilidade do time, cara. O molequinho lá, o Gabigol, ele não pode jogar 10 minutos, 5 minutos no time. É ao contrário agora. Eu adoro o futebol do Ricardo Oliveira. Acho que o Ricardo Oliveira vai dar ainda assim um caldo nesse time. Mas é um cara que tá chegando, já teve uma porrada de oportunidade. Porra, tá na hora de começar a diminuir o tempo do Ricardo Oliveira em campo, cara. O Gabigol não pode ficar 5 minutos, jogar 5 minutos, 10 minutos finais, não dá. Né? Então vamos ter essa sensibilidade. Se você ficar com medo e ficar administrando o nome, você vai perder o grupo, velho. Você não tem mais a menor dúvida disso. Não administre nome, administre quem tá tecnicamente legal, quem tá bem no time, pra mexer certo. Aquele alô do Robinho, aquilo foi um alô, né? Chama o garoto, ajoelha, bota o garoto, dá uma engraxada no sapato do garoto. Tudo isso é recado. Garoto! Né? Tudo isso é recadinho. Então, Anderson. Anderson. Anderson. Não, mas ele é Anderson errado. Anderson. Vou falar uma opinião aí. O que você achou? Você acha que eu tô errado, Zé? Não. Eu acho que assim, Edir, quem joga no Santos, pra mim não importa muito, né? Quem entra, você vê que o cara entra, faz gol, dá passo, o outro sai, fez gol, deu passo. Mas você acha que tá certo? Eu acho que, de repente, pra dificultar, porque tá muito fácil, né? Então, eu colocaria o Ricardo Oliveira no gol. Sim. O Vanderlei é alto, né? Assim, põe ele tá na zaga. Fácil, mas o RG... Não, eu, só concluindo aqui. Fala, Zaidão. Desculpa aí, cortar você. Tudo bem. É porque eu acho que o Santos foi roubado, né? Como que roubado? Que roubado? O pênalti, o cara derrubou o jogador do Linense, mas não se dá pênalti com 3-0, né? O jogo já tá terminando. Mas nossa, mas que opinião é essa? É uma opinião jornalista? Jornalista, porque isso tá acabando, né? O torcedor quer ir embora mais cedo, aí você dá um pênalti, o cara será que vai tomar empate, fica até mais certo. O juiz foi mal intencionado. Vai lá, mano. Sensacional. Eu concordo com você, RG, essa molecada do Santos aí, tanto o Gabigol, quanto o outro menino lá também, o que joga no ataque. O Giovani, quanto esse Lucas Lima, acho que esses moleques aí, eles têm que ter cadeira cativa no time. O único tiozinho do Santos que pode falar, deixa comigo que essa camisa é minha, é o Robinho. Agora, Renato, Elano, Ricardo Oliveira, esses caras vai ter que ir no 2-1 pra ver que vaga sobra ali, os caras pegam a camisa, Domênico. Não dá. 2-1, mano. Ó, o Gabigol, velho, ele joga mais hoje do que o Ricardo Oliveira, isso é fato. O Santos ontem, na hora que colocou o Elano em campo, foi a hora que o Santos tomou 2 gols. Se ele teve influência ou não teve influência... Não, mas teve porque tirou o Valência, mano. E aí o Elano, como já é uma característica dele jogar muito pela lateral... Puta, aí deixou o espaço. Aí os caras foram pra cima. Então, querendo ou não, RG, depois que aconteceu a substituição, que tirou o Valência e colocou o Elano pra jogar, aí desandou a maionese, né? Ô, Zedão. Acabou o jogo, né? Zedão. 4-2. Quem é o melhor jogador do mundo pro seu hoje, Zedão? Ah, o Robinho, né? Evidente. Do Palmeiras, né? Você pega o Messi. Né? Quantos gols ele fez no Paulista? Nenhum. O Robinho só esse ano já tem o quê? 5? Ô, Zaidão, você concorda? Não. Você concorda? Zaidão. Zaidão. Pode me chamar como você quiser, Santista, né? Zaidão, Zaidão, é nóis. Só porque ele é Santista. Toca aí, Regina, toca aí. Você concorda que o nós. Time. Como assim, toca aí? Você concorda que o time do Santos A e o time do Santos B também no Campeonato Paulista? Qual que é o A, qual que é o B? Pra mim é igual. O B tem Arouca, tem Aranha. Palmeiras é o Santos B? Porra, Santos B não. RG. É uma piada, é uma brincadeira. Você tá falando. Tá falando de time, né? Então, só tem um, né? Então, o Arena não é nem no coletivo joga. Esses dois jogadores citados que estão no time do Palmeiras, que foi citado como Santos B, é porque o Santos A, Sombra, não teve capacidade de segurar eles com dinheiro. tá quebrado financeiramente. Mas você tem que e aí os times, que estão bem financeiramente, que dão audiência, que são times grandes, seguram grandes jogadores. Mas você tem que agradecer, e lembra compram, da vitória lá. E acabam comprando jogadores de times pequenos. Mas não agradece o Santos a se livrar a cara ano passado. Eu não, última rodada do Brasileiro. Só comentei, tô brincando. Tô brincando. Eu não vou tomar como ofensa, porque assim como eu brinquei, eu sei aceitar a brincadeira. Eu tô brincando. Mas até porque quando idiota brinca, a gente não liga, né? Tem que ligar, né? Ô, Zedão, mas você tá muito imparcial hoje. Não, tô dizendo pelo momento do Brasil. Eu tô brincando, Brasil, né, chateado. Nem e me xinga também, não. Atenção, jornalismo, daqui a pouco, não esquecendo, hein? Primeiro ouvinte que entrar no ar ao vivo, tiver anotado pelo menos um dia, quantas vezes ouviu o avião do estádio 97 passar. Se estiver correto, meu amigo, você vai ganhar o direito de ir a Barcelona, ver Barcelona e Real Madrid. Então, ó, telefones aqui, inclusive, estão tudo travado. Por enquanto, tá tudo travado. Daqui a pouco, nós vamos soltar a linha. Não adianta ligar antes. Não adianta. É. Mas já fica esperto. Tem gente ligando desde as 4h15 aqui para lá de segurança. É uma viagem para Barcelona, Barcelona e Real Madrid. Vai viajar de Singapore Airlines. Ô, Zedão. Zedão, nós estamos fazendo essa promoção muito legal para Barcelona. É. Ah, honestamente, você prefere ir para onde? Barcelona ou Santos? Ah, eu, pô, gostaria de ir para Barcelona, mas primeiro para a Vila, né? Para assistir os craques do Santos. Passou Pelé, um bom comparação. Dia. Camp Nou? Vila Belmiro. Ah, assim, eu acho que 100%, jornalisticamente, né? Pra você ver futebol internacional, a Vila, né? A Vila? Ah, eu acho. Por que a Vila? Ah, porque a Vila onde jogou Pelé, né? Jogou na Vila. Zaidão, né? Mas jornalisticamente. Mas o Messi não jogou, que vocês ficaram tomando. Não, o Messi, não tem Campeonato Brasileiro. Né? O Messi não tem. Não tem Rio São Paulo, não tem. Então, mas mete gol no Linense. Não faz gols. Zaidão, mesmo olhando esses ingressos aqui na minha mão. Vê, o que está escrito aqui? Correspondente ao quê? Barcelona, abriria uma exceção e iria em Barcelona. Dessa vez, mas com a camisa do Santos. Não, digo, iria para Barcelona. Velho, ingressos na mão, hein? Olha só, hein? Guarda isso aí, RG. Aí, câmera. Vê esses ingressos aí, ó. Quem diria, RG? Guarda isso aí, RG. Esse guarda no cofre, velho. Mas o Vilela vai postar no nosso Face os ingressos aí. É melhor do que o meu diamante rosa, moda foca. Meu amigo. É melhor que o diamante. Muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história. Também oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Antes do Corinthians, mano, vamos falar da Bozano? Opa, vamos lá. Bozano. É isso aí. Vale da Bozano. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos aquela partidinha bacana de futebol com os amigons, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar a sua pele, véio. Você não vai ficar com aquela pele ressecada, tá certo? Você não vai ficar com aquela pele quebradiça. A pele vai ficar lisinha, parecendo a perna do Rude Landucci, nosso pupunha. É, Rude, grande abraço. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Aquele topetão bacana, aquela franja esperta, aquele moicano, você decide. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance pro seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeitamente, continuando com as manchetes do Estádio 97. Você tá ansioso aí, né? Você que tá com tudo anotadinho aí, né, cara? Tá com tudo em ordem para viajar? Tá louco para entrar no ar, né? Calma, calma. Corinthians. Ah, Coringão, mano. Coringão. Pô, o bagulho é louco, mano. Corinthians foi lá. Meteu caixa. 3-0 lá na arena. Teve chance, o Jadson jogando muito bem, meteu um golaço. Não, jogando muito bem não, dando uma aula de futebol. Não, calma. Fala a verdade, Magic Jadson. Dando uma aula de futebol. Magic Jadson, fala a verdade. Voltou, Magic Jadson. Quase tomou 3 no primeiro tempo. E agora pro jogo 3, do... porra nenhuma, falou. Jogo de quarta-feira. É. São Lourenço, o Sheik não viaja, com dores no joelho. Sim. Então deve ser... Deve coincidentemente, na quarta-feira tem um bloco da Ivete aqui, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, só pra explicar. Véio, ó, pra um elenco que tem a qualidade que o Corinthians tem, velho, o Sheik é bom jogador, não tô cuspindo no prato que comeu, não. Mas, por exemplo, Domênico Gato. O que, ó, que falta faz, guerreiro, né? Que falta faz, por exemplo, um fuzileiro naval no exército dos Estados Unidos? Nenhuma. Tá certo? Calma, não é tão assim, qualificado não, o bagulho? Eu acho que é, Domingo. Eu acho que é. Você tá comparando o Corinthians ao fuzileiros navais americanos? Não, não. O Corinthians é como se fosse exército americano. Certo. Tá certo? O Sheik é um fuzileiro naval. Ele tem a sua importância, mas não vai perder a guerra porque ele não foi um fuzileiro naval. Então o negócio é o seguinte, velho. Com relação ao Corinthians, aí, quarta-feira, o Corinthians ele tem praticamente um jogo treino. Um jogo diante do São Lourenço aí, que vai jogar sem a torcida, que é como se fosse o 12º jogador. Não adianta falar que não. Porque a única coisa que difere o time argentino dos demais aí é a torcida ainda. O Corinthians ele vai jogar com os portões fechados. Tá na cara que o Corinthians vai ganhar esse jogo. Ó, mas é verdade, gente. Ó, isso? O empate pro Corinthians lá é um péssimo resultado. É um péssimo resultado. É um péssimo resultado, gente. Mas, Mota, ó, se você parar pra analisar, compensa mais o São Paulino torcer pro Corinthians pra já matar de vez o São Lourenço, porque depois o próximo jogo do São Paulo é com o São Lourenço em casa. Se o Corinthians vence o São Lourenço, o São Paulo pega aí, só depende dele próprio pra ganhar dos caras também. Já dá mais uma porretada na cabeça, vira o segundo Danúbio da chave. O cara pega confiança, né, mano? Se vira o segundo Danúbio da chave. Agora, por exemplo, Mota, analisa. Se empata Corinthians e São Lourenço, se empata. Matematicamente, pro Corinthians não é ruim. Não é ruim porque o Corinthians tá jogando fora de casa. Matematicamente, não é ruim. O Corinthians, na próxima partida, ele pega o Danúbio jogando fora. O Danúbio dentro ou fora é uma porcaria. É uma porcaria. É que a última chance do Danúbio tem... De qualquer coisa. Não, mas não vai ter, Sombra, porque o time é horrível. Fraco, eu sei. Então, por isso, eu tô explicando pro Moto porque é interessante pro São Paulino torcer pro Corinthians vencer. Porque o São Paulo, numa dessa, Moto... O empate é melhor pro São Paulo. Sabe por que não, Sombra? Por quê? Se o Corinthians ganha do São Lourenço, o São Paulo vai pegar o São Lourenço no Morumbi. E o São Lourenço já vai estar em frangalhos. O São Paulo possivelmente vai vencer o São Lourenço também. Ou seja, o São Lourenço vai virar o segundo Danúbio da chave. Tomara. Agora, se o Corinthians vai lá e empata o jogo, e o próximo jogo do Corinthians é com o Danúbio, que é uma porcaria, é um lixo, o Corinthians tá na cara que vai ganhar lá dentro da casa dos caras, tá certo? O São Paulo, ele joga a vida com o São Lourenço. Aí sim tá ferrado. Porque se numa dessa São Paulo tropeça e empata jogando aqui no Morumbi, o São Paulo tem dois jogos fora. Vai pegar o Danúbio fora, que eu acho que até pode ganhar, mas dependendo das circunstâncias aí, pelo fato de talvez empatar com o São Lourenço em casa, pode ser uma partida difícil. Tá certo? Porque depois pega o São Lourenço lá também. E depois a última partida é contra o Corinthians. Então não sei até que ponto. E pro São Paulo não é importante o Corinthians vencer amanhã. E o São Paulo jogar a vida contra o São Lourenço no Morumbi. E talvez tentar a vitória e já matar, dar uma paulada na cabeça e matar o São Lourenço. E o São Lourenço vencendo o jogo? O mais fácil seria para o São Paulo. Amanhã. Que o Corinthians ganhasse os próximos 4 jogos. E chegasse na última rodada sem precisar de um resultado contra o Corinthians. Mas é isso que eu tô falando, Mota. Porque, então, por exemplo, vai estar classificado. Se o Corinthians conseguir vencer o São Lourenço amanhã e depois ganhar do Danúbio, o Corinthians vai para 9 pontos. Aí o São Paulo, teoricamente, ele decide a vaga com o São Lourenço. Porque o Danúbio vai estar fora. O Danúbio já vai estar fora. O São Paulo jogando a primeira no Morumbi. O São Paulo jogando a primeira no Morumbi. Tá certo? E depois do Corinthians ter passado o carro, porque vai ser de 2 para cima lá. O São Paulo só vai depender dele, mano. Jogo, você vai ver, você vai ver. Se o São Lourenço vencer o Corinthians, essa não vai dar trabalho. Imagina, o São Lourenço é uma porcaria, gente. Ó, o São Lourenço já gastou a cota de sorte, velho. O ano passado, quando o Papa rezou. Olha, rezou muito. 800 mil terços aí pro São Lourenço pra final do Mundial. E foi, agora acabou a cota de sorte. Até ganhar o jogo, porque é um time tecnicamente melhor e mais rico. Tem mais elenco. Agora, que vai passear, duvido. Portuga, o time do Corinthians esse ano, é o time a ser batido. É o time a ser batido. E outra coisa, aí o Bento acabou não citando, mas o Guerreiro ontem no término da partida, quando ele tava vindo em direção ao busão, o Guerreiro manifestou aí que ele tá um pouco descontente, ele tá meio preocupado com esse negócio aí de renova, não renova. Guerreiro, volto a falar aqui. Você tem 100% de razão quando você reivindica algum valor, tá certo? Você chega lá na diretoria, pega e fala, eu acho que eu mereço ganhar tanto, etc e tal. Qualquer trabalhador tem esse direito de chegar no seu patrão e falar, ó, acho que eu mereço mais. Isso é seu direito. Agora, Guerreiro, não fica tentando jogar pra torcida, falando que a prioridade é ficar no Corinthians. Se a sua prioridade fosse de fato ficar no Corinthians, você já teria cedido, tá certo? A uma negociação que o Corinthians ofereceu aí um valor muito, na minha opinião, muito interessante. Então o cara, quando ele quer ficar em determinado lugar, ele é flexível, guerreiro. Você deveria chegar e ser sincero perante as câmeras. O Corinthians ofereceu 5 milhões, ele tá pedindo 7, tá irredutível nessa pedida. 7. Então, querendo ou não, guerreiro, eu não sou contra você reivindicar os 7 que você acha que merece. Eu sou contra você chegar na frente das câmeras e fazer um discurso hipócrita e demagogo, falando que você quer ficar no Corinthians, quando na verdade você tá visando dinheiro. Então chega assim, guerreiro, e seja sincero nas câmeras, fala, gente, o negócio é o seguinte, eu gosto do Corinthians, mas hoje o meu objetivo é ganhar 7 milhões de dólares para fazer a minha independência financeira. Coisa que eu acho que já deve ter feito. Mas cada um acho que tem condições aí de avaliar a sua fortuna. Se ele acha que ele ainda não fez, tudo bem, respeito. Mas seja sincero, guerreiro. Viu? Chega na frente das câmeras e diga. Acho que ele vai falar isso. Ah, mas deveria. Pega e fala, a minha prioridade hoje, gente, é ganhar 7 milhões de dólares. Se o Corinthians pagar, é que é um lugar que eu tô ambientado, já tenho minha casa, já gosto aqui do clube, gosto da torcida. Tem clube interessado nele, mano? Tem proposta? Ele diz que tem proposta de um clube alemão, que no caso é o Hamburgo ou o Bayer Leverkusen. Não sei se vão pagar. Mas então, guerreiro, volto a dizer aqui, você tem total direito... Hã? Não, pagar a quantia que ele acha que ele merece. Porque quando ele rescindiu o contrato com o Corinthians aí no final do ano... Final do ano não, no meio do ano acaba o contrato do Guerreiro com o Corinthians. Essa é a conta que eu não consigo entender, porque, por exemplo... Ele falou que ele vale 7 milhões, e essa é a quantia que ele vai exigir do clube alemão quando ele for para lá. Mas eu não acredito que o clube alemão vá pagar 7 milhões de dólares para um jogador que não tem contrato. A não ser que some os anos de contrato. Eu acho que nenhum clube no mundo vai pagar o que o Corinthians vai pagar para ele. E você vê que coisa louca? O Corinthians, que é o clube que ele joga, é o que tem a bucha na mão. Qualquer outro clube que quiser contratar o Guerreiro... Já pode e vai acertar com ele direto. Então, vamos supor, vai dar uma luvas, vai dar uma luvas, vai fazer um salário bom e vai dividir por um contrato, sei lá, de 3, 4 anos. O que o cara vai somar? O único clube no mundo que hoje, pra ficar com o Guerreiro... Tem que desembolsar. Que vai ter que desembolsar. 7 milhões. É o Corinthians. Será, que é o clube Benja? É o clube que ele joga. Não, mas qualquer clube que ele vai pedir isso a título de luvas. Pode pedir. Foi o que ele alegou. Não, poder pedir, ele pode. E por que ele não pediria a mesma quantia para um clube alemão? Porque o clube alemão não vai pagar para um jogador de 30, 31 anos... Mas ele está contando com isso. Que está livre. E sabe, o cara não sabe a lei? Para que eu vou pagar? Ele tá livre. Não, mas não é isso, Benjamin. Isso aí não é uma multa rescisória, mas o Guerreiro está exigindo hoje do Corinthians como se fosse uma recompra. Então, se ele está exigindo do Corinthians isso, ele luvas. Vai exigir do próximo clube que ele for. É luvas. Não vai exigir, porque ninguém vai pagar. O único... Mas é isso que ele está achando. Não, aí tudo bem, ele pode achar. Ele disse que ele tem uma proposta. A proposta é essa. A não ser que ele tenha uma proposta lá realmente. Futebol chinês. É essa a proposta que ele tem, Benja. Sombra. Por isso que ele está forçando a barra com o Corinthians. A proposta do futebol chinês... Não tem? Futebol chinês paga, hein? Tá pagando, paga, hein? Se bobear, paga até mais. Vai pagar mais. Mas eu li até que o Conca estaria ganhando mais que o Messi. Não, vai pagar mais. Sério? Eita! Sério, Sombra? Vai pagar. O Messi é o Neymar, um dos dois. Pode pagar mais o salário. Não, mas, ô Benja, a proposta que o Guerreiro tá exigindo... Não acredito. Pode dar 1 milhão de dólares pra ele por mês, que é uma fortuna. Benja, um clube chinês veio aqui e teve que pagar pra tirar o Diego Tardelli e levar não sei quantos milhões. Mas cara, o Diego Tardelli tinha contrato, o Guerreiro eu não. Sim, mas às o vezes. O Guerreiro ele... não. O Guerreiro tem, mas até ele... o meio do ano ele tem. Então, mas ele já pode assinar. Pode assinar um pré-contrato agora, mas ele não. Tem que cumprir o contrato até o meio do sim, ano. Sim, mas ninguém precisa pagar pra levar o Guerreiro. Não é isso, Benja. Ninguém tá falando aqui que precisa pagar. A conta que a gente tá fazendo aqui é a quantia que o Guerreiro pediu de luvas pra renovar com o Corinthians. Porque... essas luvas ele vai pedir pro próximo clube, se não for o Corinthians também. Não acredito. Ele falou que ele tem uma proposta. A não ser que ele falou que tem. Eu não acredito que alguém vai pagar alemão. 7 alguém. Milhões de dólares de luva por jogador, que não precisa. É talvez, de graça. Eu não sei, mas às vezes pode acontecer aí de um mercado árabe, um chinês. Bom, não se descarta nada, mas o cara fala, o cara lá do Corinthians fez sucesso, gol do título, lembra? O cara é um monstro. Jogou no Bar de Munique. É. Mas que o Guerreiro deve ter mercado, tem mercado, não é isso tem. Que eu tô questionando, pô. Eu não queria que o Guerreiro você saísse do Corinthians. Você pagaria hoje com Love aí... Olha, quando começaram essas discussões, acho que 7 milhões de dólares era uma coisa. Hoje 7 milhões de dólares é outra. E se esperar mais 3 meses, vai ser outra. Não, vira essa boca pra lá. Ah, pode ser. Agora, se Neguinho realmente tá comprando jogador pro DVD, mano, o DVD do Guerreiro é rico, hein, velho? É bom. Cara, é bom. bom, RG, é bom. Mas em relação ao que você me perguntou se eu pagaria... Hoje. Ah, vou te falar. O time já tá montado, tá aí. Difícil eu falar pra você, porque no campo da suposição, pagaria. Eu acho, eu não pagaria. Eu considero o Guerreiro um dos maiores atacantes que passou pelo Corinthians. Mas o Corinthians hoje tem uma dívida de 300 milhões, Benjamin. Como você vai dar 30 milhões pro cara? Ele perguntou outra coisa. O Guerreiro. Como outra coisa? É no campo da suposição. Se fosse eu tentaria ficar. Mas você perguntar, mano, você compraria uma Ferrari hoje? Compraria. O Guerreiro. Então eu não. Mas não tem condições. Eu não. Eu não compro porque eu não gosto. Você viu como é diferente? O mas Guerreiro. Não é porque não tem dinheiro. Não, você tá louco. O Guerreiro. Pague duas ainda. É muito rico. O Guerreiro é um senhor jogador. O Guerreiro não dá um problema. Extra-campo. O Guerreiro não se machuca, fica meses parado. Guerreiro não pipoca. Guerreiro é decisivo. Guerreiro, na minha opinião, vai ter um diferencial. Sabe que eu acho que o Guerreiro tá triste, sombrando na bola? E tem mais. Não. Wagner Love, que eu gosto do Wagner Love, hein? Não é que... Mas, se tivesse que escolher entre o Wagner Love e Guerreiro, mas o Wagner Love não sai na foto do Guerreiro. Mas é porque o Wagner Love tá sem time não, hoje. Tá sem time. Mas mesmo você pegar o auge do Guerreiro, o auge do Wagner Love, eu sou mais o Guerreiro. Um amigão nosso em comum, ele passou uma mensagem e falou assim, cara, lá fora, pagam e mole... O que o Guerreiro tá pedindo? Então, 7 milhões de dólares? Paga, porque acho que o que paga. Vale é assim, é o pacote do todo. São as luvas, o salário, e no todo pagam. É, o DVD do cara é bom. É só falar, vem. Não, o DVD dele não é bom, não. Ele é bom. O DVD é bom. DVD é aquele jogador que você nunca viu jogar, que os caras pegam lá um golzinho. Não, um golzinho não. Essa quantia. Todo jogador tem DVD. Essa quantia. Essa quantia que o Guerreiro tá pedindo. O do Guerreiro é uma minissérie. O DVD dele. Essa quantia que o Guerreiro tá pedindo, se ele for jogar na Europa, isso representa em torno de 4 milhões de euros. Tá? Um pouco menos, talvez. E o salário mensal que ele receberia no Corinthians aqui, que é o teto, de 500 pau, 190 mil euros. O salário que qualquer jogador lá ganha, jogando num clube mais expressivo. Borussia, um Bayern, Leverkusen, um Bayern de Munique, enfim, o Schalke 04, é um salário que esses caras estão acostumados a ganhar. Mas com relação ao Guerreiro, só pra finalizar, eu vejo o Guerreiro um pouco mais triste hoje no Corinthians, por quê? Ano passado, o Corinthians ele era extremamente dependente do Guerreiro, que é Guerreiro dependência. Esse ano, ele tá olhando lá, por exemplo, ele foi expulso no primeiro jogo contra o Once Caldas. Ele ligou lá a TV pra assistir o segundo jogo, ele viu que o Corinthians conseguiu passar do Once Caldas sem ele. Ele viu que o Corinthians conseguiu pegar o primeiro jogo da Libertadores aí contra o São Paulo, ganhou sem ele. Ué, calma não, o Guerreiro não vem atuando e o Corinthians tá jogando, o Corinthians tá dando show. Ah, tudo bem. Você viu o gol que o Jadson fez ontem? Alá Cristiano Ronaldo? Golaço. Vai concorrer ao prêmio Puskas no final do ano? Parece o gol do Felipe Coutinho. Às vezes a falta e a presença do jogador alteram muito, hein? Eu vou te falar, não é porque o Corinthians jogou um bolão contra o São Paulo, ganhou do Once Caldas, que o time não depende do Guerreiro, não. Calma, vamos não depende, não. O Corinthians é esquadrão hoje. Aí o Corinthians hoje depende muito mais do Tite do que do Guerreiro. Mas um amigo nosso passou uma informação agora. Um jogador que atua na Arábia. Eu sou fã do Guerreiro. Que nem é craque. Recebe anual 2 milhões e 800 mil euros. Aí, ó. Que nem é craque. 2 Eu milhões acho que o Corinthians e 800 mil. Não vou mencionar o nome. 2 milhões e 800 por temporada? Por ano. 2 milhões e 800 mil euros ano. E é grande, hein? É bom, hein? Só pra finalizar também o Coringão. Na Arábia? O Corinthians, ele, pelo menos aí são as informações que chegam. É que o Corinthians ele tá interessado aí naquele Rodrigo Moledo, lembra? Aquele zagueiro do Inter. Pô, é forte esse cara, hein? Bom zagueiro. O Corinthians ele tá atrás dele aí também. E tem um meia que tá jogando no futebol argentino, mas ele é equatoriano, esse Casares? É sobrinho do Júlio Casares, sabia? De uma irmã do Júlio Casares. Não. Que mora na Argentina. É sobrinho do Júlio Casares. Joga no banco. Você olha pra mim com essa cara de nojo. Não conheço. Então, ele chama Juan Casares, ele atua no Banfield, da Argentina. É um outro meia que o Corinthians tem interesse também. Vamos ver o que acontece daqui pra frente, tá bom? Então tá bom. Esse é o Estádio 97, da Energia 97 FM, no oferecimento do Grupo S, no nome construído com história. Também no oferecimento da BV Financeira, Benjamin. Vamos falar da BV Financeira. Vamos falar da BV, amigão, porque olha, começou o BV é um dos mais antigos. É, o mais antigo. Não é? É. A BV tá com a gente, foi agora mais um ano, vai pro 12º. Caramba, 12 muito, anos. Muito Caraca. Obrigado. Muito obrigado ao pessoal anos. Da BV Financeira por acreditar sempre no estádio. 12. Ah, olha, por aí, hein? E senhor? Estádio tem 16. A BV, a BV, vou te falar, eu tô na dúvida agora se é o 12º ou o 13º. Nós estávamos aqui. Então, aí em 2002 não. Aí eu 2002 a gente estava aqui. Sim, não, eu tô falando 2002 a BV não tava. A BV entrou acho que em 2003. Aí vai dar 12, 13 anos. Fez varmito. O começo do ano acumula uma série de contas para pagar. Obrigado a BV pelo prestígio aqui, custar 97. Cê eu tá que te per... lembrei. Você tá apertado aí com as suas contas? Ô, Marcão, tá precisando de dinheiro? Sempre. A BV Financeira tem vários produtos de crédito para você começar o ano mais tranquilo, colocar os seus planos em prática. A BV tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimos com garantia de imóvel e muito mais. Então entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar aí nesse começo de ano, viu? Telefone da BV, 3003-7888, 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br, encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, hein? Informe-se sobre o CET antes de fazer o seu empréstimo, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bom negócio pra você, Chuck! Você está ouvindo o Estádio 97, essa aqui é a Energia 97 FM. Muito bem, hoje vamos fazer um procedimento diferente de atendimento. Ai. Nossas linhas estão todas travadas, Eu vou até botar o hino do Barcelona. Nosso telefone vai tocar o ritmo do hino do Barcelona, porque hoje, o primeiro ouvinte que for atendido ao vivo no Estádio 97... Acertar o dia e quantas vezes ouviu o avião do Estádio 97 passar no ar. Daqui a 17 dias. Estará viajando para Barcelona. Caraca, preenchendo todos os requisitos, viajando para Barcelona e na companhia do RG e também na de outro acompanhante. Que a pessoa que ganha tem o direito de levar também um acompanhante. Sim. Vai para Barcelona acompanhar Barcelona e Real Madrid. Mas todas as delícias da Catalunha. Todas as delícias da Catalunha. Meu Deus, muito 17 bem. Dias. Bah! Eu vou contar até 3. Sim. Ah, meu Deus. E você sim. Vai abrir a linha número 1. A linha número... Qual linha que você quer? 1, a 2? Abre aí. Coloque pra tocar a linha 1 ou a linha 2. Vamos lá. O bom é que o programa também é filmado pelas câmeras. Melhor, né? Ó! Oh! Linha 2. Linha 2. Aqui tocou primeiro linha 2. Tocando a linha 2. Acho que vai sair. Ah, meu Deus do céu, já tá sempre tocando a linha 2. Eu acho. Vamos ver. Alô? Alô? Oi? Oi? Quem fala? Stefano. Oi, Stefano, tudo bem? Tudo bem. Beleza. Stefano, pra não perder tempo, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você tem. Você está participando, você vem acompanhando a promoção Barcelona do avião do Estádio 97? Sim. Você tem aí anotado um dia que você ouviu o Estádio 97 e quantas vezes o avião do Estádio 97 passou? Dia 14 do 1. Calma. Stefano, do que é o seu nome completo? Stefano do quê? Calma. Stefano Aparecido Antonini. Stefano Aparecido Antonini. Dia 14 do 1. Do 1. Ó, quando o Corinthians foi campeão mundial aí, no Rio de Janeiro. Peraí. Dia 14 do 1. Calma, dia 14 do 1. Dia 14 de janeiro. Do 1, 14 de janeiro. Isso. Por favor, Stefano, quantas vezes você ouviu o avião do Estádio 97 passar? Duas. Duas vezes. Duas vezes? Isso. Stefano. Tá certo disso? Stefano. É só um minuto, você não, está certo disso? Não. Você tem certeza disso, Stefano? É a ajuda dos universitários. É o número que você tem? Isso. Stefano. O avião não decolou. Não foi. Seu avião caiu de bico, velho. Não decolou. Seu avião caiu de bico. Que pedinha. Não decolou. Olha que triste. Eu pensei que ia sair logo de cara. Ele abre as portas, esperando não aparecer o avião. Não apareceu? Eu torci pra não sair. Eu quero dar uma graça pro programa. Como assim, Stefano? Sai logo de cara, perde não a graça. Não decolou. Infelizmente, não foi. O avião não subiu. Infelizmente, não foi. Você não vai com o RG. Não decolou. Mas vamos lá. Que time você torce, Stefano? São Paulo. Tricolor. Rapaz, fiquei triste por você, cara. Imagina eu. imagino você. Ele conseguiu ligar. Com você, cara. Ele conseguiu mais difícil. A, coisa, é, a mais difícil nunca você tem é ligar, né? É. Você nunca ligou? Nunca consegui falar. Tá vendo? Você conseguiu mais difícil. Levou a mulher pro motel e broxou. Ele ia poder rever o Douglas, né, Sombra? Que pena. Ele ia poder rever o Douglas, né, que jogou no time podia dele. Podia ver o Douglas. Né? Douglas. É. Ele podia ver e conversar, porque o Douglas fica na arquibancada. Do lado não entra. Ó, há males que vem para o bem, mas nesse caso eu não vejo o bem, velho. Você tá bem ferrado, isso sim, velho. Que prêmio você perdeu, hein? Você fechou o cara, mano. Ah, agora eu ia pro viaduto do chão e jogar. Não. Você. Vou jogar na frente do primeiro caminhão. Se Deus não. quiser, se Deus quiser, você ainda vai ter muitas oportunidades na sua vida de viajar e ver grandes jogos. Sim, e nós temos muitas promoções. É, mas de graça, pai. É assim, cara, pô, do Real Madrid. Não é toda hora. Cara, porra. O Sombra quer aliviar, mas não dá. Oh, mas na boa, o Benja tem razão, Sombra. Sabe por quê? Ó, o cara perdeu a chance, Motinha, de ver talvez os dois melhores times do Barcelona e do Real Madrid da história. Ah. Porque, ó, o Real Madrid tem o Messi hoje lá, tá certo? Tem Neymar, etc. O melhor da história, na verdade, do Barcelona. Foi aquele que o São Paulo venceu no Mundial de 92. Não, o Barcelona, o RG. Então era aquele. Ó, o Barça, tem lá o Messi, tá certo? Tem o Xavi, tem o Neymar. Rodrigues. Aí você vai lá, ó. No, não, você tá no Real. No Real Madrid. O Real Madrid tá, ó. James Rodrigues, o Cristiano Ronaldo, Cross, o Benzema, tem o Cross. Tomando tudo isso. Eu acho que o melhor time do Real Madrid foi o do Galáctico. Sem tirar um barato do mano, agora falando um pouco sério. O melhor time da história do Real Madrid foi o do Galáctico, sem contar aquele do mais atrás. O Corinthians ganhou. Mas foi roubado ainda pra cair no Morumbi. Empatou, mas foi roubado. Foi. Tricolor ontem jogou, pegou aí o Rio Claro, lá no meio dos mosquitos da dengue. Grande Rio. É, o campo horrível. Você dormiu, conseguiu ver o jogo? Eu pensei no supermercado, no meio do jogo, mas falei, não, vou ficar assistindo, vai sair gol. Não, eu não assisti muito, não. Assisti um pedaço só, o jogo muito ruim. Muito ruim. Agora, domingo já temos um clássico. O primeiro clássico São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Me diga, você acha que tem uma grande importância esse clássico, pensando também em Libertadores? Eu acho que não. Paulista, não? Eu acho que. Não, acho que Paulista agora não tem muita importância, não. Nessa fase, não. Mas eu acho que pro São Paulo tem importância, sim. Eu, no meu ponto de vista. Ah, eu não consigo nem falar direito, já tô meio. Você tá maluco. Olha o Benjamin que ficou jogando o moleque pra baixo. Ah, mas eu também ficaria, pô. Você consegue ligar, você vai dar um nossa. Vai dar um boné, moto. Cara, o boné ele já tomou, ele tomou um sombreiro. Não, Benjamin, deixa de ser ruim. Não, o sombreiro é México. Olha que coisa triste. Quer mandar abraço pra alguém? Não, daqui a pouco eu preciso pegar o telefone dele pra entrevista do Google. Não, essa é não. Triste, entrevista do Google. Ó, amigo, não. Mas às vezes é legal você curtir a deprê. Sabe por quê? Não faz com o cara, não, velho. Tem cara que termina da mulher, sombre, fica vendo o WhatsApp antigo, ele pega aquele presentinho, o cartão de Natal que ganhou. Amigão, faz o seguinte, ó, entra aí, ó. É Singapore Airlines. Você já fez não, isso? Não. Fala a verdade. Não, juro que não. Você tomou bota de mulher nenhuma, mano. Já ligou pra ele. Você é louco? Que mulher que vai me dar relo, velho? Você tá maluco? Ele namora com a mesma faz 15 anos, ele nunca tomou bota. Ó, amigão, faz o seguinte, ó, entra aí, ó. Singapore Airlines, tá certo? .com? É singapore.air.com. Singapore.air.com. Tá certo? Você vai lá, você entra, dá uma checada aí no avião que você teoricamente iria viajar. Aí você coloca lá no Google, você entra lá, o Catalunha. Tá certo? Põe lá, pontos turísticos Catalunha. Aí você vê o que você perdeu, velho. Meu Deus, cara. Não, você que curtiu a desgraça, não. Sabe que ele perdeu? Não, o quê? Não. Ruas largas. Não perdi, não. Árvores e lojas. Não, mas ô amigão. Vocês são ruins, já. Na próxima você vai dar sorte, tá bom? Stefano, sei que você ficou abalado, mas todavia, cara, você ganha um presente. Tem camiseta e boné do estádio? Tem aí? Vamos dar pra ele. Eu sei, cara, que é triste, mas você ganha uma camiseta e um boné do estádio 97. Tudo triste. Tá bom? Não tem segunda chance pra ele? Não. Não, isso é mancado. No tripudia também não. My name is Sombra Stoneheart. Ô, Sombra, a gente podia fazer uma? Quantas vezes você ouviu o Tobias falar valendo uma viagem para Nárnia? A Singapura vai para Nárnia? Eu não consigo mais. Olha, a Rede Globo, ela ganhou um contratado. Ganhou mesmo? Eu não consigo mais ver jogo transmitido pela Globo, onde tem o Calção comentando, que eu não imagino o Tobias ali no diálogo. É, mas ele tá lá mesmo. Tá lá? Ele ganha mais que eu. Mas eu não vejo. Ele negociou. Eu fico imaginando. O salário dele totalmente, viu? Ele negociou o salário dele. Negociou? Negociou com o Boni. O Boni não tá mais lá. O Bias tá. Então, mas por isso mesmo. O Bias tá fazendo curso de astrologia agora? É, o Tobias? É. Ah, ele que ensinou astrologia para os astrólogos. Em breve, em breve virá com... Não, e qualquer dia eu quero cantar a musiquinha da banheira dele aqui. Muito bom, vai cantar. Vai cantar, sombra. Vai cantar. Tá bom. Agora, Stefano, grande abraço para você. Obrigado, pela audiência. Não é um dia legal pra falar. Falou, cara. É, mas ô Stefano, olha, muito triste. O Fábio Pimenta aqui no Twitter, ele já mandou um tweet aqui em solidariedade a você, ó. É, qual, ele diz, como é que é? Amigonzo, eu não gostaria de estar na pele desse ouvinte. Foi que nem fazer 5 pontos na mega da virada. Não deixa de ter razão, velho. É broxante. Não deixa de ter razão. Stefano, a galera tá comovida aqui, mano. Pessoal comovido com você, cara. Um abraço, cara. Um abraço. Mas, ó, uma hora a porta abre melhor. Um abraço. Beleza, valeu, mano. Um abraço. Às vezes a porta abre e bate na quina, né? Da testa. Benjamin. Ai, puta, como você... Ele pode assistir São Paulo e Capivariano, se ele conseguiu o ingresso no Morumbi, que é difícil. O Maradona que tá aparecendo em Portugal nessa foto. É conversa, isso é montagem, rapaz. Muito bem, vamos pra mais uma ligação, É o 3284. Então, olha, o primeiro que ligou, entrou ao vivo, não conseguiu. Será que será você agora? O telefone é o 3284-7097. E hoje o nosso Asdrúbal só tocando... Hino do Barcelona. Você vê que é aí que entra, entra a coisa do destino, né, meu? Você vê que o primeiro não foi, aí vai ser o segundo. Pode ser o segundo. Mas os últimos serão os primeiros, já dizia o poeta. Vamos lá então. Vamos ver quem mais está na linha aqui. O telefone é o 3284-7097. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde, é o Anderson. Anderson do quê? Ai, meu Deus, eu não acredito. Anderson. Você está ao vivo no ar pelo Estádio 97, Anderson. Repita seu nome, Anderson. Anderson Rodrigues Cerqueira. Você vem acompanhando a promoção, você anotou o número de vezes que eu vi o avião do estádio em qualquer dia da programação do estádio? Anotei sim. Anotou? Desde o primeiro dia. Ave Maria! Então agora chegou a grande hora. Escolha o dia, Anderson. Tem que escolher. Escolha bem o dia. Você tem certeza. Tem que acessar todos. Você tem passaporte? Tem passaporte sim. Bom, então, olha, rapaz. Manda, manda. Tá na sua mão, velho. A musiquinha. Anderson. Oi. Essa musiquinha. Diga o dia que você quer colocar em xeque aqui. Só o dia. 14 de janeiro. 14 mesmo de janeiro. Mesmo dia. Você vai entrar no mesmo dia que o ouvinte que perdeu. Olha, o cara deu azar na... No mesmo dia você tá agora. Você já sabe que dois não é. A única coisa que ele já sabe é que dois não é. Anderson, por favor, diga para nós, no dia 14 de janeiro, quantas vezes passaram os aviões, ou passou o avião do Estádio 97 durante o programa? 3 vezes. Quanto? 3. Olha, gente. Será? Eu não gostaria de ter. Não. Tem coisas que nos comovem. Não vai decolar de novo? Anderson. Oi. Caramba, hein? É. Deixa eu falar um negócio pra você, cara. Que rato isso. Não vai decolar. Você ganhou! Boa, garoto! Não acredito! Parabéns, meu velho! Falei que é o destino, velho. Tá vendo como é? Ai, caramba! Anderson do quê, Anderson? Caraca, hein, mano? Anderson do quê? Louco, velho. Anderson Rodrigues Cerqueira. De que bairro você é, Anderson? Ó, eu acho que o Benja vai acertar esse daí. Vamos lá. Sou do São Rafael Garden. Não entendi. São Rafael Garden. São Rafael Garden. Jardim São Rafael. Ah, mas pode falar, hoje, se eu que eu conheço, é Zona Leste. Não, tem na Zona Leste também. Ai. Tem um na Zona Leste. Agora tem um outro que eu vou falar agora pra você. Isso aí eu trabalhei, cara, eu me lembro, não tenho dúvida, não tenho certeza. Isso foi lá pra 89, 90. Eu trabalhei no São Rafael Garden também. Olha, eu só queria fazer só fazer uma coisa. Desenrola, bicho. Eu vou aqui apresentar os nossos amigões, patrocinadores da promoção. Bah, oi. Só um minutinho, Anderson, fora do ar. O Bah vai falar rápido com você. Você já volta pro ar com a gente. Boa. O Bah vai pegar o seu telefone, porque a gente não faz para contato. Eu não tenho o seu telefone, só tenho o seu nome. Eu tenho medo que a linha caia. Então a produção vai falar contigo e você já retorna ao ar. Só um minutinho. Sabe que eu fico mais triste? O outro ouvinte errou por um só. É, cara. Mas é o destino. Você é honra, vou dizer você. Obra do destino. Você é falso. Você tá mas a vida é assim, pra alguém ganhar, alguém tem que perder. Pô. Agora, sabe o que, que eu tô curioso, Dodô? É, será que ele cerqueira que vai alguém com ele assim? Mas pra, aí é que tá é, a namorada, mulher. Sensacional. Olha, vamos botar o hino aqui do Barça. Queria aqui agradecer enormemente por essa mega promoção. Beleza, hein, que Marcão? Que foi trazida pelos nossos amigos, o Marco Souza da Singapore Airlines. Pessoa da mais alta importância na companhia. Grande corintiano. Também, exatamente. Também o Juan Romero. Grande Juan. Que veio aqui representando a Agência Catalana de Turismo, escritório aqui na cidade de São Paulo. Representando os interesses da Catalunha no setor de turismo no Brasil. É o cara, velho. Cara, vocês vieram com a promoção com a gente. Nós gostamos desde o princípio. Vocês acreditaram no Estádio 97. Vocês acreditaram na força da Energia 97. Eu sei a batalha que também foi para vocês do outro lado. Puxa o microfone para perto aí. É muito legal ter a oportunidade de trabalhar nessa parceria. Em primeiro lugar, agradecer não só a Rádio Energia, como a Agência Catalana de Turismo, que em conjunto proporcionou essa oportunidade para todas as empresas. Para nós foi sensacional. A Singapore Airlines nunca tinha feito nada no rádio desde a sua chegada no Brasil. O resultado foi, sem sombra de dúvidas, o maior sucesso da empresa em termos de expansão. Sem precedentes. Sem precedentes. E muito legal porque a gente tem oportunidade. Eu sou ouvinte do estádio. Você ganhou uma moral na empresa, né? Fiquei sabendo. Parece, rapaz. Você tem que trabalhar muito ainda. Mas isso é um começo. É verdade que é você que vai pilotando o avião até Barcelona? Não. Pra felicidade da nação, não, veja. Eu vou ficar por aqui. O senhor Singapura falou, não, ele não! Mas olha, ô Marcão, inclusive já estamos de volta na linha aqui com o Anderson, o vencedor da promoção, né, cara? Poxa vida, vamos conversar aqui com ele também. Vamos colocar aqui no papo o Juan Romero. Meu amigo, você já viajou pro exterior? Cara, eu já viajei, sou um homem viajado. Já fui pro Paraguai. Ah, você foi pro Paraguai? Paraguai não é exterior, velho. Desculpa, Paraguai não, velho. Não, Paraguai não. Não. Paraguai, foi buscar Moamba, velho. No Paraguai não tem aficionado de Barca. Aficionado de Barca. Não tem. Não tem aficionado de Barca. Olha, Juan, tem que colocar a língua no dentinho pra falar? Ô Juan. Bom, um pouquinho assim. Não, mas tem, qual a diferença de ir pra Catalunha e pro Paraguai? Na verdade, o Paraguai é meio esquenta, não é verdade? Fala, Juan, conta aí um pouquinho do que ele vai conhecer. O Paraguai tem avenidas largas, lojas. É um grande prazer para mim estar aqui, Sombra, obrigado por o tempo, por essa oportunidade que a Catalunha tive para poder se promocionar. A gente está super feliz de ver podido estar aquí. Y bueno, es un grande placer para mí que ya tenemos un ganador, ¿no? Anderson. Anderson va a ser increíble. Yo voy a viajar con você. Você también va. Yo voy a viajar, voy a me asegurar de que voy a mostrar todos los rincones, todas las áreas de Barcelona. ¡Qué legal, cara! Y vamos a ir a Camp Nou, van a ver el showcase, ver el Barça en vivo contra el Real Madrid, 99.000 personas. En ese momento que el Barça está jugando súper bien y el Real Madrid también. Y como falei, para... ¡Qué juego! Va a ser un juego mágico y a gente está muy contenta de haber trabajado con Energía, con Estadio 97. Vosotros son una turma increíble. Yo voy a ganar un 1-20, yo soy un 1-20 de vosotros. Al principio no entendía nada, pero ahora sigo todos los programas y yo acho súper interesante ya tener un ganador, mostrar Cataluña, Barcelona. Va a ser un fin de semana, primavera va a llegar en esa época, entonces va a ser excelente, excelente. Va a ser una época impresionante para visitar, ir a los restaurantes, estar paseando por Barcelona, estamos pensando ir a Vinícolas, va a ser algo espectacular. Então, olha, Anderson, parabéns, Anderson. Obrigado. Fico muito contento. Vinícolas. Anderson, parabéns, hein, Anderson. Espero ver você a bordo do nosso voo e aproveitando um dos melhores espetáculos da Terra em termos de futebol. Eu só queria agradecer aqui a Marcos. Marcos, tive essa ideia de fazer essa promoção. Agradeço muito, Marcos. Boa, Marcão. É um prazer, um honor poder ter a Singapore Airlines como parceiro na companhia tão excelente que existe no mundo. Legal. É verdade. Espero que essa parceria continue por muito tempo. Seguro que sim. Que nós possamos desenvolver novos projetos, estar lado a lado. Porque eu tenho certeza, cara, que assim, essa promoção abriu uma nova frente de um segmento que está acostumado a outras mídias também vitoriosas, mas eu tenho certeza que o Estádio 97 mostrou para vocês que pode ser uma mídia muito forte. Absolutamente. Vamos fazer muita Europa, viu? Vamos fazer essa promoção aí, se Deus quiser. Olha. Você já foi. O ano todo. Olá, RG. Você quer ver agora, RG? Tá fora, RG. Tá sim, tá. É, tá. Eu não tinha, não queria passaporte. Vocês me fizeram tirar? Agora aguenta. O Anderson. Oi. O Anderson, pô, mas ó. Me diz uma coisa, cara, e você já tem alguém em mente pra levar na viagem? Eu já tenho, sim. Eu tenho meu cunhado. Ele tá indo pra Terra Santa semana que vem, como diz o mano aí. Boa. Daí, aí o USA, aqui no lugar chama de USA. A primeira viagem dele pro exterior tá sendo... Aliás, isso, pro exterior tá sendo pros Estados Unidos e a segunda já vai ser agora pro... Você vai levar o cunhado? Vai levar o cunhado, bicho? Pera aí, pô, que sequência, hein? Estados Unidos e Barcelona. Mas pera aí, ó. Você pega a irmã dele ou ele pega a tua irmã? Não, eu pego a irmã da mulher dele. Ah, olha aí. É igual a grande família, né? É um parceirão legal. Mas, assim, falando a verdade, sim, eu já fui pros Estados Unidos, já fui pra Aruba e... Meu, é sensacional os Estados Unidos mesmo, assim, a cultura da galera mesmo. Mas deixa eu te falar um negócio. Diferente. Desculpa, deixa eu te falar um negócio. Realmente, Estados Unidos é um lugar incrível. Mas eu tenho oportunidade. Eu não conheço Barcelona, mas eu tive oportunidade de conhecer alguns lugares na Europa. E a Europa, como um todo, ela tem um charme muito especial, gente. É outra coisa. Não significa dizer que é melhor ou é pior do que os Estados Unidos. É uma outra história. E tem o jogo, né, cara? É uma outra história. Também é, bacana, é uma outra história sensacional. É um lugar maravilhoso. A Europa como um todo é maravilhosa. É meu sonho também agora. Eu até gostaria de ir, mas infelizmente não posso, né? Em breve, se Deus quiser, eu vou. Vai nas próximas, Sombra. Essa parceria não acaba aqui. A gente fica ela tranquilo. Só a gente vai na próxima. E nós vamos na próxima também. E vem cá. Calma, RG. Hotel tá na faixa. Hotel legal pra vocês ficarem, cara. Meu Deus do céu, eu não tô nem acreditando, tô tremendo até agora, cara. Me diz uma coisa, quando tocou, você ouviu tocando o telefone, o que você sentiu, cara? Ah, pra você ter uma ideia, eu tava pensando do telefone fixo e do celular, né? Aí eu vi que o celular não desligava, e geralmente ele desliga, aí eu coloquei no ouvido e tava chamando, eu falei assim, não, vou começar a esperar aqui. Aí eu vi que eu tava na linha, cara, eu já comecei a tremer, suadeira total. E você, a primeira vez que você liga aqui ou já ligou outras vezes? Cara, eu já liguei em 2003. Uma vez? Não. Você participou ao vivo em 2003. Eu era bem molecão, eu tava no ensino médio. Hoje já tem uma... Agora, quase 12 anos depois. 12 anos depois, hein? Eu posso dizer pra você que você ganhou a Mega Sena da virada no futebol. Porque o ouvinte anterior, que nunca ligou pra aqui pro programa, conseguiu... E não acertou. Ô Anderson, quando o ouvinte ligou e errou, você comemorou muito? Nossa senhora, eu vibrei que nem o gol de São Paulo, velho. Que beleza. Que pra alguém ganhar, alguém tem que perder, velho. Olha, eu vou te falar. É assim que funciona. O Estádio 97 tem grandes momentos de alegria, né? Mas esse momento que nós estamos vivendo aqui, de sentir a tua alegria, de poder premiar... Olha, é uma coisa indescritível, cara. É muito legal, muito legal. É indescritível. Bacana. E não me canso de dizer... Você não está viajando numa companhia aérea. Você está viajando numa das melhores, se não a melhor companhia aérea do planeta. Não, eu tenho ideia, porque assim, você vai sentir a diferença. Companhia aérea e assim, a gente sabe quais são as melhores do mundo. E a Singapura é realmente sem parar a uma das melhores, cara. Caramba! Obrigado, olha só. Respeito, né, velho? É verdade. Eu trabalhava na laranja daqui do Brasil. Entendi. Então lá, assim, a gente tinha code share com várias empresas do mundo e a Singapura é uma delas. Oh, que legal. Sensacional, velho. É isso aí. Deixa a gente ficar muito feliz por você. Uma coisa com beijo. Fala aí. Diga aí. Benjamin tá te ouvindo. Oi. Você tava falando uma vez que os seus filhos e tudo mais, naquela época que o São Paulo tava arrebentando e o Corinthians não tinha estádio, não tinha nada. E aí você falou que o Kaká também jogava no Corinthians. Falei pro meu filho mais velho que eu tive que dar uma mentida na época. Isso. Aí o que eu fiz também? Eu criei toda minha filha na escolinha, tudo certinho, bonitinha. Aí uma vez ela chegou em casa falando assim, ah, papai, eu sou corintiana. Nossa, aquilo ali me doeu o coração, velho. Ela falou assim, ah, você é corintiana? Então, faz um favor. Vai lá no seu quarto, pega uma historinha qualquer que você tenha lá. Aí eu comecei a mostrar pra ela, olha, tá vendo a princesa? Toda bonita, o príncipe também, bonitão. Olha só a bruxa. tá toda de preto, né? Fala assim, olha lá pro Corinthians, camisa dele, também é toda preta. Boa, assim, você quer ser bruxa ou você quer ser princesa? Olha aí, esse cara foi porra mais do que nunca! Brincadeira! Super Anderson, bicho! Ó, isso, Anderson, isso não é comportamento de um pai. Não, não é. Boa, Anderson, boa. Você não pode fazer isso com um filho. Meu, ela ia crescer, ser uma bruxa e ainda ficar com o nariz do Benja. Você defendia isso, Benja? Você defendia? Você não pode falar. Você defendia, você falava, o pai tem que obrigar o filho, tem. Às vezes tem até que mentir. Você falava. Eu? Falava. Ela vai casar com um corintiano. E esse corintiano vai te dar muitos netos. Mas olha, quantos anos ela tem hoje? Depois vai embora. Na época que ela me fez essa pergunta, ela tinha 2, 3 aninhos. Então ela já ficou traumatizada. Hoje ela tem 6 anos. Então ela é São Paulina. Olha só, hoje ela teria visto Corinthians campeão do mundo, da Libertadores, da Recopa. Mas quem ela nasceu? Não, mas olha só, ela nasceu em 2008. Então ela já viu 2 brasileiros. Quantos mundiais ela viu? Ela viu assim. Em 2008? Claro, e o umbigo serve pra quê? Pô, mas o umbigo? Ah, se ela nasceu em 2008, que 2007 já tava gerando. Pô, em 2007 São Paulo foi campeão do mundo? Não, brasileiro. Eu falei mundial. Ah, mundial. Mundial, daqui a pouco ela vai ter, no final do ano ela vê. Ela já teria visto mundial, Libertadores, Recopa. Eu vi meu primeiro mundial foi com 7, 8 anos. Então, com 7, 8 anos ela vê o primeiro mas, dela. Mas, Anderson, olha. A gente vai ter muito papo pra trocar com você. A gente gostaria que você viesse aqui na Energia 97 pra ser estranho no ninho. Além de você viajar, eu gostaria que você viesse até aqui. O kit é completo. Como estranho no ninho pra participar, tá bom? Amanhã. Beleza. Ah? E já vai vir amanhã. Ah, já vem amanhã? É. Já vem amanhã? É. Já vou amanhã. Que legal, aí. Cara. Que bacana. Muito só bom. Só gostaria de mandar um recado aí, Sombra. Diga. Pro Washington da Coteminas. Falar pra ele que eu vou ficar de folga nesse período aí que eu vou lá pra Barcelona, viu? Ah, não é. Aposto que não é isso que vai te dificultar. O Washington vai dar uma força pra você. Vai, Washington, dá uma força pro cara aí. Olha, ajuda ele aí. Te ajuda aí, ô! Brincadeira! Legal demais. Marcão, você quer deixar mais algum recado? Olha, Washington, amanhã a gente. Ah, Anderson, amanhã a gente deve se conhecer, eu devo estar aqui. Não sei se o Juan também pode estar. Eu vou poder. Pra gente bater um papo e conversar sobre maiores detalhes da Sombra, que é uma prática do programa. Claro. Cara, hoje você vai dormir com a impressão de que amanhã você vai estar acordando em Barcelona. O que eles querem fazer, amigo, resumidamente, é levantar a tua ficha, a tua capivara. É. Você não vai colocar qualquer um no nosso voo, não. Entendeu? Você não vai, representar a Energia 97 lá fora, não, sujando o nosso nome, velho. Tá? Então, você não tem nenhum BO, não. Vou adiantando, Ele não é corintiano. Ô, amigão, você tem algum processo na justiça? A camisa de São Paulo lá no exterior, não vai ter nenhum problema. Ô, cidadão, responde aí pra mim. Você tem alguma pemba na justiça, mano? Você tem algum BO atrelado ao teu nome? Não, sou São Paulino, mano. Você não é foragido da justiça? Você não tá pedindo? Então olha, tá bom. Agora diz assim, eu vou viajar com o avião do Estádio 97. Eu vou viajar com o avião do Estádio 97. Boa, Anderson. Parabéns. Parabéns, cara. Parabéns. Mas eu Sombra, até pra que fique esclarecido, qualquer coisa que venha acontecer com ele, não que eu tô gorando, viu, amigo? Mas as coisas... Não, mas é verdade, gente. As coisas acontecem na vida. Se acontecer alguma zica com esse cara aí, Sombra... Vai vendo a tragédia, meu. Vai ser ressorteado isso daí ou vai sortear entre os integrantes aqui pra corrigir? Quem é que vai dar zica? Vai pro inferno. Não sei, não sei. A vida é cíclica, Sombra. Ué, o cara não perdeu. Vai saber se Deus não vai tocar o sininho dele. Ô, Anderson. Oi. O Fernando Loner mandou um tweet aqui. Olha o que ele fala. Ô, Benja, meu tio fez a mesma coisa com meu primo que o ouvinte fez com a filha. Mas meu primo escolheu ser a princesinha. Tá certo, então, cara. Valeu, um abraço, Anderson. Até valeu, lá. Meu abraço. Um abraço. Falou, abração. Valeu. Esse é o Estádio 97. Bom, e amanhã? Amanhã nós vamos receber aqui o ouvinte, tá? E aí a gente faz vocês querem celebrar amanhã com o ouvinte aqui no estúdio? Ele diz o mano, a cariação. Perfeito. Beleza. Legal. Que amanhã vai ter mais uma surpresinha. E amanhã? Ah, é? Opa. Amanhã mais uma surpresa. Ah, é? Amanhã mais uma surpresa. É verdade. Eita. Muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Agradecer o Juan Romero. Até amanhã. Obrigado, Sombra. Também ao Marcos Souza, da Singapore Airlines. Muito obrigado pela presença de vocês. Parceiros. Together. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. É Estádio 97 da Energia 97. Tem o oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também o oferecimento de Grupo Esser. Você quer mais qualidade de vida, amigão? Então venha conhecer. o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. Olha, tem apartamentos para moradia e investimento do tamanho que você procura. Então não perca tempo, Domênico Gato. Venha conhecer o Le Village Casa Verde, Dodozito. E desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Vá visitar o stand na rua José de Brito de Freitas, número 295. Ou acesse esser.com.br/Le Village, o Village com dois L's, hein? Você pode ligar agora também, anota o telefone aí. 3951-3888, vou repetir, 3951-3888. É isso aí, amigão, Le Village Casa Verde. Um abração pra toda a família Esse, Zombinha. Beleza, esse é o Estádio 97, da Energia 97 FM. No oferecimento também de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha quem tá chegando aqui, ó. Boa noite, Jorge. Olha aí, que Carmelo. Alegria. Boa noite a todos vocês, viu? Ô, Jorge. Tava meio sumido. É porque teve a canoa. Tava na promoção da canoa? É, tava lá. Foi bem legal. Infelizmente teve um temporal, afundou. É mesmo, né? É, mas como era pertinho da costa, né? Conseguiu voltar rapidinho lá pra Cubatão. Ô, Carmelo. Oi, pode falar. Nós vamos levar aí o ouvinte, o RG, pra ver Barcelona e Real. É. O Carmelo vai fazer alguma promoção? Fizemos já, o Teco-Teco da Energia ali da cidade. Mas qual jogo que era? Foi assistir lá no Tucuruvi, na quadra do Tucuruvi, muito bacana lá. Dois times da região, foi muito bacana, foi um sucesso. É? Qual que era o jogo? Ah, agora eu tenho que procurar, que eu não lembro, viu? Curuvense. Mas você esqueceu, eram times importantes. Não, é que os times, infelizmente, acabaram, foi todo mundo preso lá depois do jogo. Mas depois eu vou assistir aqui pra vocês, eu prometo que eu te falo, até o final aqui, eu vou falar pra você. Porque hoje, temos aqui três, a seguidinha de três na sequência... Você pode escolher entre Marcos e Belucci. Deixa eu ver. Você conhece, Sombra? De nome. Marcos e Belucci? De nome. Vou te levar num show, você vai adorar. É super gostoso. Esse dia eu não vou poder ir. Ah, tá bom. Bacana. Ó. Achei é bacana, Carmelo. É gostoso demais. O Ben já conhece, hein? E a primeira música é Marcos e Belucci. Beijoca de Hortelã. Beijoca de Hortelã. É. A segunda é Kelly Key, Selinhos e Morango. Ah. E Naldo, Beijinho na Trave. Então você pode escolher... Beijinho na Trave. Desculpa, isso existe, essas músicas? Existem as músicas mesmo? Naldo, Beijinho? Olha, eu acho que não, mas isso cria aqui pra... Mas não tá muito diferente disso, não. Não duvida não, se tiver, hein? Tem, Domênico, você que ouve. É, mas... Eu conheço, não. E olha, eu vou vir aqui... Vamos ajudar o Carmelo. Fiquei um tempo fora. Ouve. Então eu vim aqui com tudo, viu, Motinha? Com três promoções super legais. Você viajou? Tava na canoa, da Energia. Ah, na canoa. É. Como é que foi sucesso? Foi legal, cara. Foi a nado tudo. O final foi a nado. Sim. Não teve nenhum problema, nenhuma tempestade, nada. Teve, afundou a canoa, mas foi afundou? Super, tava bem na hora do stand-up do Edmilson. Que ele legal. Tava fazendo stand-up dele lá. Quem tava fazendo? O Edmilson, ele faz. O Edmilson faz stand-up também? É delicioso, é muito gostoso, nossa, viu? Ó, então a primeira promoção, aquele que gostou, todo mundo ouve, ligadinho aí, a promoção é: quantos caminhões tem na Fernão Dias? Porra! É, não, é, a mecânica é muito fácil. A mecânica, como é que é? Não, quantos caminhões tem na Fernão Dias? A mecânica é muito fácil. Toda vez que tiver greve de caminhoneiros, na Fernão Dias, você vai correndinho lá contar. É a primeira pessoa que chegar aqui na rádio e disser quantos caminhões estavam parados na hora. Olha o que vai ganhar. Na hora. Uma calota aro 14 personalizada com o logo da Heresia e Alegria da Cidade. Que legal. Você tem que contar quantos caminhões. Vem aqui, quem acertar aproximadamente, a primeira pessoa que chegar e falar... Vai ganhar essa calota, aro 14. Não é qualquer aro, não. Mas, é 14. Jorge Carmelo, tem uma dúvida. Pode falar. Como é que vocês sabem quantos caminhões tem? A pessoa vai acertar para o cidadão. É, quem tá aproximadamente, contando? Né? A gente vai te botar na câmera ali, tem um site que você vê. A gente quem vai contando ali. A Edneia fica, né? Ela é super amiga dos caminhoneiros. A Edneia fica passando os caminhões. Ela fica contando. Olha, não vale caminhão pequeno. Tem que ser caminhão grande. A mecânica tá muito... Tem contrato, tudo tá escritinho, bonitinho. Certo. Não é qualquer rádio, não, viu, gente? Eu sei que vocês às vezes ficam... Ah, a energia ligada da cidade. É registrado o sorteio. Tá louco, com certeza. E também, olha que bacana, você pode baixar agora o app de relacionamento da Energia e Alegria da Cidade. Não, não existe. Existe? Já lançou isso? Isso, é o Tinder Milson. É É um app muito bacana. Chama Tinder Milson. Como assim, Tinder Milson? É o nosso nome aqui que a gente deu. Muito bacana. Por que, Sobe? É muito simples. Você entra lá no nosso site, www.energiaalegria.kids.net. Não, não existe. E você faz, você baixa na hora o Tinder Milson. Como ele funciona? Tinder. Toda vez que você encontrar alguém na rua que você achar bacana, você ativa o Tinder Milson. O Edmilson vai lá na hora e chaveca a pessoa pra você. É muito bacana, exatamente. Ele sai correndo, vai lá e ele flerta a pessoa. Ele... Sabe quando você tem um amigo seu que dá aquela agitada na balada? Ele vai fazer isso na hora. Isso é muito... Passa lá o Tinder Milson na Energia Alegrias, aí alegria.kids.net. E agora tem aí a trilhazinha do horóscopo, Sombra? Horóscopo? Exatamente. Vamos inovando aqui na rádio, né? Olha que super gostoso, inovador, hein? Horóscopo. Nossa, ninguém inovando faz. Aqui. Você de virgem. Atenção, você de virgem. Até vou mudar minha voz um pouquinho, ó. Sentiram? Deixa eu ver, faz aí. Olha aí, essa tudo música bem? De horóscopo. Música de massagem tailandesa. Olha aí que gostoso, hein? Massagem tailandesa. Percebeu, hein, a entonação diferente? Mas que entonação, velho? Ó, tá assim agora. Essa música de horóscopo. Tá mais assim, engordado. É o que deu pra fazer. Isso aqui tá mentindo. Era só um spa. O horóscopo também não é. Tem happy end? Você de virgem. Você de virgem. Hoje é o seu dia de sorte. Por quê? A lua nova tá perto de Plutão. Então isso indica muita sorte pra você. Então você hoje não vai pegar nenhum vagão do trem lotado. Não. Não. E a batata frita com queijo ralado, com ketchup, que você compra na Estação da Luz, não vai te deixar mal hoje. Não. Então aproveita e compra bastante batata, tá bom? Come bastante. Você pode repetir? Vamos lá. Você que é... Cara... Tô pensando em me tocar com essa voz aqui, ó, que gostoso. É. Tá gostando? Tá bonitinho. Como assim se tocar com essa voz? Não, é que minha voz é muito aveludada, eu fiz cursos e... Bom, vamos lá. Você que é de virgem, hoje é o seu dia de sorte, viu? Porque a lua nova tá perto de Plutão. Isso indica muita sorte. Então você hoje não vai pegar nenhum vagão do trem lotado. E a batata frita com queijo ralado e ketchup que você compra na Estação da Luz... Não vai te deixar mal. Então compra o mesmo. E aproveita. E qual é a cor? Aproveita. Eu nunca vi pro horóscopo dizendo que você pode comer, meu. Não, é que esse horóscopo, Sombra, é de acordo com os ouvintes da rádio. Ele é segmentado, adaptado, entendeu? Né? Segmentado. Exatamente. E pessoa... qual é a cor do horóscopo de virgem hoje? A cor? Sempre no horóscopo tem a cor do dia. A cor é vermelha, pra combinar com a conta dos nossos ouvintes. Ah, ótimo. Sensacional. Então, passa lá depois, viu, Sombra? Eu sei que você é bem casado. Como tudo, é que é, meu? Mas baixa o Tinder Milson, que é muito gostoso. Tinder Milson. Então tá bom. É isso, viu, gente? Muito obrigado. Um beijo no coração. Valeu! Obrigado, Carmelo! Boa! Jorge Carmelo. Fraco, não. Jorge Carmelo. Esse não é o Estádio 97. Ô, Motinha, notícias do Palmeiras, Motinha. Ah, vocês, Domênico. É nóis, né? Você fala. Jornalismo. É nóis. Tá tudo bem lá, viu, Domênico? Não tem muita coisa, né? Mas a grande questão aí, Domênico, quem vai sair para entrar o Cleiton Xavier, Domênico? É essa a grande pergunta. Todo palmeirense, e dentro do Palmeiras mesmo, ninguém sabe falar quem. Mas primeiro precisa chegar a documentação dele. Né? É, que tá enrolado ainda. Acho que já chegou, né? Já chegou, Domênico. Não, ainda não, viu, Domênico? Não, Domênico. Ainda não. Claro que ia chegar sexta-feira. Não, chegou. Não Palmeira chegou, não. Vai acionar a FIA. A FIFA. FIA? É. FIA? É. A FIA de automobilismo. Pra ela mandar, viu, Dodô? A FIA da mãe. Ainda, viu? A FIFA, a FIA de automobilismo. Mas, gente, na boa, o cara saiu na justiça. Você acha que o clube vai ceder? Vai facilitar, né? Você acha, Domênico Gato? Ainda mais o clube que tá falando pra que ele tem uma negociação aí com o clube que ele atuava. E o clube tá exigindo que ele abra mão dos valores que ele tem pra receber. Cerca de 1 milhão de euros. Ou seja, o Cleiton Xavier não quer abrir mão dessa quantia. E o clube não quer ceder o atestado liberatório para que o atleta possa assinar com o Palmeiras aí e jogar em qualquer campeonato. Mas o clube pode segurar ele ainda, mano? Hã? O clube pode segurar ainda? Como se fosse... O clube, ele detém um documento como se fosse um DUT de carro. A mesma coisa, eu te vendo meu carro, mas se eu não te repassar o DUT, não tem como você registrar o carro no seu nome. É praticamente isso para que a galera possa entender. É. Então, o clube não quer ceder esse DUT para que o Cleiton Xavier possa ser inscrito em qualquer campeonato. Ainda não. Já feito. Isso, mas o Palmeiras tá entrando na... Ah, depende. que o jogador agora vai entrar na FIFA pra reivindicar esse documento pra que ele possa assinar com o Entra na FIFA rapidinho, mas assim, ah, é? Tomara, opa, né, Dudu? O cara tem que trabalhar, né? Vai ver. Então, e o prazo, Dudu? Mas é encheção de saco, né, Domenico? Porque o Palmeiras já poderia estar contando com o jogador. É dor de cabeça. O Palmeiras pediu seriedade aí pra não esconder os erros que está acontecendo agora, que o Palmeiras teve uma dificuldade no começo do jogo aí. Né? E teve uma dificuldade. E então, pra não esconder, pra estar pronto aí pra uma semifinal e tal. Então agora é hora de esclarecer tudo. Os Palmeiras. Certo? Os Palmeiras. É porque tem tanto jogador que tem mais de um Palmeiras, né? É, pode tem vários, isso, né? E parabéns antes à torcida do Palmeiras. Lotou, que vem, né, comparecendo, vem lotando. Mesmo com o ingresso é caro. A torcida vai, apoia o time, tá comprando a ideia desse time novo do Palmeiras. Tem aí a maior renda dos 5 jogos, já deu o que deu o ano passado de renda. O ano passado inteiro. Só 5 jogos. A renda do Palmeiras desse ano aqui, o bruto, ele ultrapassa todos os times grandes do Rio de Janeiro de todas as rodadas. Então, assim, parabéns ao Palmeiras que vem fazendo uma brilhante campanha. Eu tava ouvindo um amigo meu santista dizendo que um jogo como mandante o Palmeiras equivale a 15 jogos de mandante o Santos na matemática. Um jogo. Parabéns, mas é verdade. Parabéns, além de ser uma arena bonita, tudo isso. É um estádio muito bonito. A torcida. Alto ticket, o valor. Não, e vira também uma atração à parte, né, Ale? E junte-se a isso a montagem de um novo time e uma nova perspectiva. Mas muito, então, mas não tem dúvida que vai encher. Mas tinha torcedor do Palmeiras, principalmente os que compraram camarotes. Tá bom, bravo sábado, hein? Igual os torcedores. Mas isso é normal, né? Não, igual os torcedores do São Paulo no último jogo da Libertadores, os que têm cadeira cativa, também estavam bravos. Porque quando você tem um camarote, você tem a cadeira cativa, né? Não é porque você tem a cativa, porque você é dono de um camarote, você não compra ingresso. Então você tem um camarote lá, você leva 10 pessoas, você tem um camarote para 18 pessoas e vão 18, são 18 ingressos. São 18 ingressos. Só que a arquibancada pro jogo do Palmeiras no sábado era R$120, né? E aí? Eu também acho errado. O torcedor de São Paulo, que foi propriedade cativa, que foi semana passada, também pagou R$120. Caro demais. Eu acho que é caro. O cara já é dono de uma cativa, já paga a manutenção. Então tem que pagar o ingresso do... Pô, tem que pagar pelo menos o valor do sócio torcedor, pô. Claro. É. Hã? Também acho absurdo. Fazer uma notícia importante. Hoje saiu a primeira rodada do Brasileirão já. Mas o que foi? O conselho técnico da CBF também aprovou, com a participação dos clubes, que haverá um fair play financeiro, no sentido de que os clubes podem perder pontos caso atrasem salários. Estavam. Né? Então, e o jogador teria que denunciar o clube, e quando atrasar o salário por mais de 15 dias, ele pode denunciar. Feita essa denúncia, o TJD vai fixar um prazo para o clube quitar essa dívida. Caso o clube não quite, a partir daquele momento, o clube, cada jogo que ele fizer sem quitar a dívida, ele perde 3 pontos. Tá certo. Isso não foi normatizado. O STJD é normatizado. O STJD é normatizado ou normalizado? Normalizado. Muito no Brasil. Aí, Zé Lotinha, daqui a pouco você volta com o Corinthians, com o São Paulo e com o Santos também, aqui no Estádio 97, na Energia 97. Agora é hora de 3 ouvintes na sequência, momento sem parar no Estádio 97. Com sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar com você em todo lugar. Chupa, Silvio. Alô. Você é do Big Slot. Alô. Quem fala? Opa, ô Domênico. Opa, quem é? Opa. Domênico, é Carlos. Carlos. Isso. Carlos do quê? Carlos Roberto Cardoso Júnior. Quantos anos, Carlão? Eu tenho 25. 2.5, RG. Hoje, segunda. Você viu o ouvinte que ganhou a promoção que vai comigo pra Barcelona, que ele falou? O que, que ele falou? Nenhum novinho. É, ele ficou com o Carlos no dedo de ficar ligando, velho. Salvou a hora, RG. Salvou a hora. Que violência. Véio, ameaçou o Carlos Alberto agora. Tô mais triste que o primeiro ouvinte que ligou. Ninguém tá mais, Pedro. E qual que é o bairro que você mora aí? Cara, eu moro aqui no Belenzinho. Liguei semana passada, Dodô. Até que você ficou bravo comigo quando eu falei do estádio. Quem ficou bravo? Ah, não. Ele ficou bravo. Não, só discutir de novo. Não, vou discutir. Vamos falar. Eu fiquei bravo? Ficou. Eu jamais fico bravo com ninguém. Você sempre fica bravo, Domênico. Ficou nunca. Mas me diz, cara, Carlos, por que você ficou bravo na discussão? Ele não, o Domênico. Ah, o Domênico ficou bravo comigo. O que você falou? Jamais ficaria bravo com alguém. O que você falou que o Domênico ficou muito bravo? Não, Sombra, eu liguei, né? Eu falei, aqui é o time da Arena mais bonita do Brasil. Ah, e ele colocou o hino do Palmeiras quando eu falei que era o Corinthians. Ah, não. Mas aí eu falei que ele mentiu, foi isso, não falei que ele bravo. Vai começar ele tudo mentiu de porque novo. Foi feita uma pesquisa decente. Igualzinho. De sites especializados. Aí o mar entrou na confusão. Especializado é o golo.com. Eu estou contando o que aconteceu pro Sombra saber todos os fatos. Ah, então, Domenico, e provei a ele. É assim, não é pesquisa, é enquete. Enquete. Porque pesquisa tem valor científico. Provei a ele. Provei a ele que o estádio do Palmeiras é a arena mais bonita. Então ele não podia mentir naquele momento tão importante do rádio brasileiro, que é uma participação do ouvinte dentro do programa. Mas Estádio essas coisas são assim, olha, Carlos, deixa eu te falar um negócio. Existe lá a Miss Brasil, passou um concurso, foi eleita, etc. Mas você pode achar alguém da tua família ou a sua esposa mais bonita da Miss Brasil, cada um. Né? A beleza está nos olhos de quem vê. A beleza está nos olhos de quem vê. Você não pode questionar. Não é mesmo? Quer dizer, então, o que o Domênico falou não tem valor nenhum, é isso? Não é isso, mas é o site... Não é minha opinião, peraí. É o site polonês que fez uma enquete, mas é a sua também, não é? Teve um apelo popular, inclusive tinha um link pra essa pesquisa aí no site do Palmeiras. É um site polonês. Só um minuto, não falei disso. Não, vocês estão colocando palavras que não existem. Essa enquete foi feita agora, recente. Teve um site espanhol... que elegeu a Arena do Palmeiras como a arena mais bonita da América, das Américas, do América do Sul, aqui toda. Então, assim, ele disse que era a arena mais bonita. Eu coloquei o hino do Palmeiras, eu tinha razão. Eu provei ele que eu tinha razão e ele não tinha. É diferente. Bom, voltando, Carlos, era uma enquete. Ele quis ser malandrão e não foi malandrão. Popular. É isso aí. Então é só isso. Vamos acabar com isso. Não é uma pesquisa, é uma enquete. Foi feita, sim, Não é que pesquisa tem valor científico. Tá, eu não tô falando desse último aqui, na enquete. Aí, falando olha. do site, o espanhol que elegeu. Elegeu com pessoas que entendem de arenas. Elegeu a arena do Palmeiras. Os maiores arenistas. Então tá bom. Então pronto. Então eu tô provando a ele que eu não falei nenhuma bobagem. Mas, amigão, você achou a arena do Corinthians bonita? Que interessa aquilo que você acha. Então, aí. Ô, Sombra. Eu acho Morumbi lindo. Eu só quero dar o braço do seu Domênico. Tem razão, gente. Então, o Domênico não é uma pesquisa. Segundo um site espanhol, então não foi uma pesquisa, né, Dudu? É isso que você está querendo dizer. É, foi feita uma enquete. Faz 2 horas que ele está falando isso. Enquete não é pesquisa. É verdade. Não, teve um site que elegeu anteriormente. E agora, recentemente, foi feita uma enquete. Pronto, as duas coisas. Mas, pra não ter uma, foi duas. Ô, Carlos. Foi. Elegeu o site. Mas quem votou? Enquete. Todo mundo gosta do Palmeiras. Mas... todo mundo quer jogar lá. Quem é nós. Ah, é. Mas eu quero saber quem votou. Só pra acabar esse assunto... Para, Benjamin! Eu Domênico tem razão. É uma coisa que eu não entendi. Obrigado, Benjamin. O Domênico falou que é um site polonês. E o Domênico falou um site polonês. Espanhol. Não, é um site polonês. O polonês fez a enquete. E o site espanhol... elegeu, é diferente. Que conversa de louco, cara. Cada um acha alguém um campo bonito, porra. Vocês estão tudo maluco, alguém porra. Alguém sabe o nome do site? Porra, do velho. Do polonês. Polonês, acho que era o golo.com. Como? Acho que era golo. É gol. Baixinho. Vai pro 20, senhor. Isso aí. Para com isso, cara. Amigão. De novo pra falar isso. Segue o jogo. Sem falatório. Ô, amigão. Assunto guerreiro rendimentos. O Corinthians, ele conseguiu vencer ontem uma equipe que tava invicta no Campeonato Paulista. Mogi Mirim, hein? Ô, mano, o Corinthians e Paulista tá jogando com o time B e tá nadando de braçada. E digo mais, que esse time B aí, cara, é campeão... tranquilo também, viu? Também acho, velho. O time do Corinthians é o time a ser batido nesse ano. Mas, ó, o Tite fez uma experiência de jogar com o Guerreiro e Wagner Love ali na frente, mas não deu muito certo não, hein? Não deu, mano. Os dois centralizados... Ele muricizou, né? Embora, ele muricizou o Tite. O Murici demorou muito mais jogos pra perceber. O Tite um tempo só. Mas o Wagner Love... O Wagner Love vai precisar de um tempinho aí, viu? O Wagner Love, ele tá visivelmente fora de forma, né? Visivelmente. E perdido ele tá perdidão. Ele tá... É aquele cara virgem na balada, né? E com o Tite não tem essa de nome, custou tanto. O Tite sempre manteve essa linha não, dele de é um joga quem tá melhor. Viu, Anderson? Falar, do jeito que o time titular tá jogando, embora eu seja um fã, não vai me admirar nada se o Guerreiro voltar e sentar no banco uma rodadinha também, não. E olha, sem querer polemizar, meu irmão, o Adilton Oliveira, porque o site de arquitetura também elegeu como a Arena do Palmeiras é mais bonita. Um site de arquitetura. Bacana. E um site em inglês também elegeu. Ah, então? O mundo inteiro. Aceita que dói menos, viu, mano? Aceita que dói menos o gol. Aceita o gol. Não tem que aceitar nada. Aceita. Vai pagar o Copa do Mundo. Foi eleito a Arena do ano da Copa. Engraçado. E não teve Copa no estádio Palmeiras, mas foi eleito. Então tá bom. Eleito por quem? Novamente por quem? Quero saber. Não, parabéns, tá eleito, parabéns. Gente, o estádio tem um chão de ardósia. Segue o jogo, sem falatório. É ardósia o chão. Ô, Carlos, aquela pedra verde. Me diz uma coisa, Carlos. Agora o Corinthians, ele vai tá enfrentar. Muito relapso hoje. É que todo mundo fala demais, tá certo, sombra. É. Tá aéreo. O Corinthians vai enfrentar o São Lourenço e depois o Danúbio. Jogos fora. Qual você acha, na real, quantos pontos traz dessa viagem? Sombra, na real, acho que tem que trazer no mínimo 4, mas eu acho que traz 6. Eu também acho que traz 6, cara. O time do Corinthians ele vai pegar o São Lourenço. O São Lourenço, quem viu o primeiro jogo dele contra o Danone, vê que eles são... Não, o São Lourenço. E outra? O São Lourenço. Sem torcida, gente. Com o portão fechado. Time comum. Acho que é um jogo que muda totalmente de figura. Sim, claro. Você vê umas imagens do estádio do São Lourenço, lá na rua do gasômetro, né? Uhum. Pô, cara, uma loucura aquilo que os caras fazem lá. E aquele estádio pertinho do gramado, aquela loucura toda argentina. Pô, sem ninguém. Perde uma grande força. Time por time, o do Corinthians é muito melhor que o São Lourenço. E posso contar uma curiosidade, Sombra, desse jogo? O zagueiro que o Sheik mordeu, a final da Taça Libertadores, o Matheus. Tá no São Lourenço? E, curiosamente, sei que arrumou uma lesão pra não ir lá. O Sheik não joga. Então não joga. O zagueiro está no São Lourenço. Então não vai ter mordida. Não vai ter mordida. Mas ele está lá, Matheus Caruso, hoje tá o zagueiro certo. Do São Lourenço. Carlão! Oi, Sombra. Domingo tem São Paulo e Corinthians no São Paulo. E responde pra mim, palpite! Sombra, vou te falar, empate. Empate? Empate. Empata. Ah, São Paulo? Empata porque o Corinthians primeiro não vai jogar com time titular, né? Sim. É o time misto. Vai jogar com time misto dentro do Morumbi. Então São Paulo tem que ganhar esse jogo. Mas o São Paulo não ganha do Corinthians, aí que tá, então vai empatar. Como não ganha? Ganhou ano passado. É, mas é difícil, né, São Paulo? É quase impossível, você nossa. Sabe disso. Não história, não. Não vem sabe disso. Nossa. Muito papinho aí, muito papinho. É o Highlander do futebol. O Sombra, de dormir, ele levanta o lençol, assim, pra ver se não tem a âncora e o leme ali pra bater nele. Não, antes de dormir, eu vejo se não tem um mosquito da dengue. Semana passada, eu falei do Jadson aqui, o Benja ficou bravo comigo e com o Mano. E aí o Jadson, o que ele fez? Meteu o caixa. Jadson jorrou no Benja. Golaço. E eu vou falar de novo. Jadson ele jogar é bem? Só pra ele fazer mais um. Tá bom, então. Carlos, valeu. Nossa. Obrigado pela participação. Sombra, posso mandar um abraço? Manda. Sombra, quero mandar um abraço aí pro meu chefe, Arildo. O mundo tá estourando em TT, hein? Nós estamos aí? Grande Arildo. Paulo, Marcelão, Cleiton, Flávio. Mandando abraço pro chefe. E eu amo ela pra Vanessa. Beleza, cara. Hoje, hein, Vanessa? Vai ganhar um cartãozinho, tapa na camurça. Falou, cara, um abraço. Esse é o Estádio 97. É o momento sem parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Com o Sem Parar, seu tempo rende muito mais. Sem Parar em todo lugar, Dodô. Verdade. Alô? Alô? Alô? Alô, tchau. Alô? Que momento. Alô? Quem opa. Fala? Ô, Vinícius. E aí, Vinícius, tudo bem, meu? Bem, joia, Daniel. Vinícius do quê, teu nome completo? Vinícius Doper Alencar. Hã? Doper. Doper, D-O-P-P-E-R. Doper Alencar. Sim. Tá certo. E quantos anos? Eu 23. 2.6, RG. Hoje, RG. Final da novela. Sabe o final da novela? Hoje é a semana final. Sabe aquele, ouvinte que ligou? Sim. Ah. E vai comigo pra Barcelona? O Anderson. Tava pensando aqui. É. Vinícius, uma sorte do caramba, né? Ah, cara, velho. Gostei, irmão. Ô, Catra. E aí, irmão, tudo bem? Ô, Domingo, esse cara também fez uma vez exame antidoper e foi pego, né, no exame antidoper. Não foi? É. Essa piada já é velha, já, hein? Ai, nossa, essa. Mas é quando diz, né? Mas exame, exame falou. Valeu, valeu, valeu. Então, exame tem um exame doper. É, tem doper, né? Chupa, Domingo. Domingo, o Palmeiras quase perdeu do Capivariano, né? Chupa. Quase o esculeto da tua velha. Olha. Ô, meu velho, qual que é o bairro aí? Fala aqui da Santa Cecília. Eu morei na rua Jaguaribe. É, eu moro embaixo ali. Embaixo. Perto do Martim Francisco ali. Pô, alguém tá internado, eu vi aí, acho que aí, perto aí. Mas eu tô morando aqui há um mês aqui, Ben. Eu sei. Quem tá internado? Desliga o rádio, amigo. No hospital, acho que na Santa Cecília, é o Cabi Peixoto. Ah, tá. Ah, um beijo, Cabi. Ótimo amigo que eu tenho. Grande beijo, Cabi. Né? Pra você. O Leonardo Nimoy morreu na sexta, o Spock. Spock. E o time, brother? Eu sou Palmeirão. É nóis! Você viu? Sim, cacete, depois que você ouviu, não sei se você tava lá no navio, você ouviu o áudio e os caras botaram um microfone escondido lá no camarote, no jogo de São Paulo na quarta? Não. Com você e o presida? Você não ouviu isso? Não. Você quer ouvir depois? Não. Eu vi você tava no navio. Tadinho do Mota, viu? Depois. Aí você acaba com o Mota. E você foi lá no Niver? No final? Vocês não querem mandar um zap, não? Ah, só ligou, ele não convidou você. Porque quando ele era presidente, você ligava também, né? Agora não, você só liga pro presidente atual. Você não foi lá cortar o bolinho dele? Ô, Dodô. A velhinha dele. O Zé Roberto vai operar, vai botar o... Como é que chama? Quando é banguela? Vai botar... Dentadura. É, mas ele vai operar os dentes e não vai poder jogar. Quem? O Zé Roberto. Esperar os dentes. Aí mas ele não usou corega já? Não sei, né? Eu já uso faz tempo. Aí o Luiz Vitor vai jogar no lugar dele, viu? Tira mas é Vitor Luiz, velho. É isso aí. Tira aí. Luiz Vitor. É, diferente. Tira aí, velho, pra gente ver a sua corega. Não, olha, não tem copo d'água pra deixar. E aí, meu velho? Você assistiu o jogo ontem? Assisti só o segundo tempo. Ontem é um sábado, é? É, foi sábado, assisti só o segundo tempo. O que você achou? Porque eu não consegui assistir, eu tava lá no navio, mas eu vi só os melhores momentos e não dá pra falar que melhores momentos. E aí, o que você achou? Olha, com relação ao Capivariano, foi suado demais. Ruim. É, levando em conta que é o Tinha que ser Palmeiras. Olha que pedrinha. Olha o respeito aí. Olha que pedrinha. Assim, que, olha que triste. E ainda teve um pênalti no Arouca, que o juiz não deu, né? Foi mesmo, é. A frouxa tomou um pênalti. Foi lá. Arouca ou foi o Cristal? Não, foi a frouxa. Teve também no Arouca. Arouca. Não, eu queria ter visto um outro lance lá, mas apareceu o Cristal. O Palmeiras foi extremamente... Não fala isso. Não fala isso. Fechões, pênaltis, não roubado como o Capivariano. Falei roubado. Não sei o que falou. Você não viu o jogo? Eu vi os melhores lances. É, o momento mostrou, dois pênaltis. Ah, continuando, terceiro ouvinte, esse é o momento sem parar no estádio 97. Três ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar em todo lugar, Dodô. Alguém descobriu aí o nome do site polonês? Tá todo mundo perguntando. Alô? Alô? Polonês, ô trouxa. É, o mano falou. Para, Benjamin. Mas é. Os caras estão perguntando o nome do site. Para, Benga, para, chega. Fica tranquilo que depois eu vejo. Para respeito, Palmeira. Ué, mas você. Vai, porra, velho. Vamos aí, porra. Eu falei, o mano então, falou no site. Você é um cara inteligente, deve ter lido isso em algum lugar. Não, mas eu não vi. Sim, nada, porque é burro. Não. O senhor faz programa na televisão e aqui não, no rádio. E o senhor, voltado ao futebol, alguém passou pra você e vocês devem ter dado essa notícia lá. Alô? É dividido. Deve ter dado. Zarabateira de cristão. Quê? Não sei, é, mano. Sabe sim. Alô? Você falou? É, o que convém pra você, você sabe. O que não convém, não é. Alô? Pera aí, Azedão. Pera aí, não, o cara tá no ar, pô. Qual estádio é mais bonito, Azedão? Você que é imparcial. Vila ou o estádio Palmeiras? Cláudio Azedão. Brincadeira, essas arenas aí não se comparam aos estádios tradicionais. É. Uhum. A Vila é muito mais aconchegante. Ah, fica com ela lá, então. Não. Pega pelo menos no primeiro jogo lá, a gente não perdeu, né? E o conforto. Fica lá. Ah, também? 1900 de quê? Nós também não perdemos. Ah, ele tá falando, mas eu não sei, precisa pesquisar. Eu não lembro do resultado. O Santos. Você lembra? Nem o RG lembra. Não perdeu. Eu também não sei, você sabe? Eu sei. Sei porque é só pesquisar. Não. É pesquisa. Eu não tenho tá, informação. Mas a gente já vai ver. É, eu não tenho informação. Ananias. Ô, velho. Ananias. Alô. Quem opa. Quem é? É o Genildo. Ô, Genildo, passa pra dentro, Genildo. Tudo bem, Genildo? Mais ou menos assim, ó, Portuga. É, Genildo. É Genildo do quê? Bravo, não. Genildo Rodrigues Ferreira. Rodrigues Ferreira. E quantos anos você tem? 3.5. RG. 3.5. Posso falar? É. Pode, meu amor. Deve. Posso falar? Moda foca. Eu acho legal. O quê? Hã? O que é legal? É legal. O quê? Quando você vai lá no... Onde? No motel. E acontece o quê? É, as mulheres ficam com aqueles geninho do alto lá. Sensacional. É forte. É forte. Genildo, peraí, história. Para. Vamos lá, vai. Vai revelar, é forte. História aqui da vila. Escuta aí. O Santos, ele treinava no bairro do Macuco, mas o gramado não tinha as dimensões. Oficiais. Já trago pra você a fonte. É, vamos lá. Seus jogos eram disputados no terreno onde está a igreja Coração de Maria, na Avenida Ana Costa. Só que o campo era utilizado também por outros clubes. E em 1915, a situação chegava ao limite, obrigando o Alvinegro, inclusive, a rejeitar visitas de clubes internacionais. Para resolver o problema, os dirigentes passaram a procurar terrenos na cidade. Em 31 de maio de 16, uma Assembleia Geral aprovou a compra de uma área de 16.500 metros quadrados no bairro da Vila Belmiro. No dia 12 de outubro daquele ano, foi inaugurada a Praça de Esportes do estádio. O primeiro jogo foi realizado 10 dias depois contra o Ipiranga, válido pelo Campeonato Paulista, terminando 2-1 para o Santos. Aí, chupa. Com gols de Milon e Jarbas. Eu tentei, Domênio, mas... A escalação do Santos: Odorico, Américo e Arantes, Pereira, Oscar e Junqueira, Milon, Marba, Tedesco, Jarbas e Arnaldo. Tedesco? Parente do Cristian? É, olha aí. Ah, maravilhoso! Tedesco, Jarbas e Arnaldo. E eu lembro que quando terminou esse jogo, alguém gritou lá: chupa, Portuga. E... É verdade. Você tava no jogo, só mais uma curiosidade da vila, o Azedão talvez saiba. Maior público na vila, 31.662 torcedores. Evidente. Né? E o Santos enfrentou o Palmeiras. Quem venceu foi o Palmeiras 5-0. É, mas esse jogo não esse jogo não conta. É. Não tá nem na estatística ali que ele tá vendo. Isso aí é estatística ali que pede essas coisas de adolescente. Qualquer um pode pôr, né? Adolescente. Não, Wikipedia qualquer um atualiza mesmo. Adolescente. Foi o Paulo Nobre que atualizou lá. E o site é o Polca Alvinegra. Mas o site, agora o polonês do estado você tem aí também. Parabéns. Ele tava procurando. O polonês chama Stadium DB. É o site do Santos mesmo, gente. É o site do Santos. Eu adoro banho polonês. Como é que é? Mas não precisa ser só aí no polonês. Não. Tem, Benjamin, tem o espanhol, tem o inglês. Procura. É só se informar. Mas o espanhol, Põe lá no Google assim, Põe no Google lá. Arena mais imponente. Você vai ver, vai dar primeiro lugar a Allianz lá. E o site espanhol, menos, viu? O site espanhol, ele chama-se... Aceita o gol. É o aceita gol digital. Gol. Tomou gol, mas em nenhum Tomou, mas eu nunca falei aqui que o estado do Palmeiras é feio, muito pelo contrário. Não, o senhor tá aí que ele te falando... Não, vou passar a informação completa. Eu fui lá no show do Paul McCartney, o estádio é bonito pra caramba. Segue o jogo, passar a informação completa aqui pro ouvinte, o site espanhol chama-se É o Gol Digital, Sombra. Então, vou perfeito. Mas ele levou em consideração o estádio que não tava nem pronto, porque a manchete aqui diz aqui, o site espanhol elege o nome do patrocinador aqui do estádio do Palmeiras, o estádio mais bonito do mundo, Itaquerão fica em 8º lugar. Isso aqui foi em 18/12/2013, ou seja, nenhum dos dois estádios estava pronto. Muito bem. Analisou um gráfico. Analisou uma maquete. Genildo, aceita, vai, mano. Que time você torce, Genildo? Informação, tá aqui. Mas é no Brasil. Corinthians. Isso aí é muito subjetivo. Oi. Diga. Maior Santos, eu falo por quê. Oi. Fala por quê? Alô? Alô? Oi. Oi, Santos. Oi. Alô? Santos. Fala por que é o maior. Alô? Fala. O maior, ele fala por quê? Porque é o único time que tá fora de uma capital que consegue sobreviver. Ô, Azedão, você concorda com ele? É o maior time. Eu tô arrepiado de ouvir ele. Como assim? Ah, tá frio. É jornalista que se emociona, como assim? Não, porque, pô, eu lembro, vi tanta coisa bonita na vila, né? Esse hino, então. Todos os estádios me emocionam, né? Vai, Santos, vamos lá. Ó, velhinho. Opa. Foi no jogo, assistiu o jogo ontem? Então, eu não fui porque eu tava viajando. Mas antes eu cheguei a tempo de ver o jogo ainda. E aí, o que que você achou? Então, eu acho que tá indo, mas não sei se dá pra ser campeão não, esse ano não. Nem no Paulista, não acha que chega pra disputar? Olha, eu acho que até chega na final, mas eu acho que hoje não ganha do Corinthians. Não sei. Chegando na final, as possibilidades estão abertas e chances 50 para cada um. Na final do ano passado, o Ituano ganhou o Santos. Exatamente. Vamos agradecer ao Oswaldo, né? Este título do Ituano. Não é a culpa do Oswaldo, a culpa, sabe de quem foi aquela derrota? Da diretoria do Santos, que tirou o jogo da vila. Se um jogo é na vila e o outro Itu, o Santos ganhava a final. Ah, isso aí também é... Mas, Sombra, o Santos na vila... O senhor já concorda comigo, o ouvinte aí. é bem mais forte que no Pacaembu. Não, não, eu acho que o Santos passaria por cima do Ituano na Vila Belmiro. Não tem nada a ver. Acho que não? Não, não dá pra falar. Isso é conversa, vocês, isso é conversa mole. O Santos levou um jogo contra o Corinthians pra Vila Belmiro, alegando tudo isso aí. Entendeu? E tomou, mas não compara Corinthians com o Ituano, né, porra? Eu não estou comparando. Lá, você falou do jogo. Não estou comparando o Ituano com o Corinthians. Eu estou comparando uma situação. Era a mesma situação. Tinha que levar o jogo pra Vila, porque na Vila era forte e era impossível perder. Levou o jogo contra o Corinthians e perdeu. Mas aí é o Corinthians, não é o Ituano. Eu acho que o Ituano é uma coisa dentro da Vila Belmiro, o Corinthians é outro. O Corinthians vai sair pra jogar. O Ituano não. E você acha que o time do Santos é fraco no Pacaembu jogando contra o Ituano? Foi. Foi. Depois do resultado. Mas eu te provo, foi. O Ituano, quando ele pegou lá. Você tá falando. O Ituano, quando ele jogou em Itu, não foi aqui? Não, o jogo foi os dois no Pacaembu. Não, tu tá falando Corinthians e Ituano, você falou Corinthians e Ituano. Não, eu tô dizendo que o RG tá dando um exemplo. Corinthians e Santos. O RG tá dando um exemplo de Corinthians e Santos, que o Santos perdeu o jogo contra o Corinthians na Vila. Portugal. Eu não vou convencer vocês do meu argumento. Mas não é argumento, é depois. Antes, esse jogo teria que ser levado pro Pacaembu por vários motivos. Por financeiro. Primeiro por renda, segundo porque jamais alguém apostaria que o Ituano iria ganhar do Santos. Ninguém. Porra, então é isso. Agora, depois, lógico, aí ficou fácil. Poderia, claro, ninguém pode garantir que se jogasse na Vila ia ser campeão. Lógico, também. Ninguém. Eu acho que a chance aumentaria. Entendeu? Senão o Santos jamais perderia para time pequeno na Vila Belmiro. Ô, Genildo, que falta no Santos para melhorar, para equiparar? Então, eu acho que tá faltando meio de campo. Eu acho que o único que saiu que tá fazendo falta é o Arouca. Mas o Valência foi bem, hein? É, até que foi bem mesmo. E aquele molequinho baixinho lá é bom pra caramba também, apesar de ser pequeno. É, o problema ali é que é o seguinte, né? Ontem nós, até acho que por improviso, não sei o que que aconteceu, mas o nosso lateral esquerdo lá que foi fraquinho, né? É. O Galhardo, não sei. Se não, Galhardo não, Galhardo foi pro Grêmio. Parece o Elano. Sim, o Vitor Ferraz. Vitor Ferraz. O Cicinho é lateral direito. Esse moleque jogou na esquerda, mas ele é fraquinho. Mas ele é lateral direito de origem. Ele é lateral direito. Por isso que ele jogou mal. Sim, eu tô dizendo que ontem, por improviso, alguma coisa, não sei o que aconteceu com o Caju, que não jogou. O Caju tá machucado. Eu prefiro mil vezes o Caju. Ah, o Caju é bom. Agora, ontem, o que ficou provado foi isso. Ele tentou inventar uma situação e não foi legal. Entendeu? Você não pode jogar sem guarda nenhuma ali na frente da zaga, né, velho? Então, entrar com o Elano, que já tá meia boca, quer dizer, não dá mais. É isso que eu tô falando. Você não pode administrar nome. Tem que administrar tecnicamente o jogador. O Elano já entra cansado, né, RG? É verdade. E é um jogo, o Elano ele já tem uma característica de jogo que já é visada, né? Todo mundo sabe o que ele vai fazer. Né? Não tem mais aquela puxada, aquele arranque, aquela improvisação, e tem um moleque novo. Então é jogador para entrar, faltando 10 minutos, tá? Mas já com o jogo totalmente decidido. Isso, agora, só para manter o resultado mesmo. Agora, Gabigol não pode ficar fora desse jogo. Pra usar usar Ricardo Oliveira. O Ederson falou, assim, né, cara? O Ederson falou que o Gabigol será o substituto do Robinho, que não vai poder jogar, que tá suspenso. Sim, né? Mas é porque o Robinho e tem mais um tomou o terceiro cartão. Agora, vamos falar a verdade. Se o Elano não tá servindo pra entrar no Pacaembu com um jogo 3-0 contra o Linense e ele entra e é temeroso, eu acho melhor ele ir pra casa dele pro sofá e assistir o jogo. Portugal, porque 3-0, o cara entra e me dá o jogo pro adversário, que é o Linense, é bom ele parar. O Elano, ele veio no Santos aí, tanto jogador. É que ele fez o contrato até o final do Campeonato Paulista, né, RG? Ele veio meio que pra se condicionar fisicamente e possivelmente vai jogar aí no Emirados Árabes, vai assim. Lá pra China. Tem 31, Elano? 31, é isso? Por aí. O cara tava na Índia, mas o futebol dele sempre foi assim, sombra, lento, né? Mas até aí o Steven Mendonça também tava na Índia e hoje é o novo Messi. O Steven Mendonça tem 20 anos. Como é que é? Novo Messi. Messi. Seu fanfarrão mesmo. Foi indicado pelo Zico, tio. Muito o Zico bem. É ruim. Genildo, bom, Rodrigo, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Tudo de bom pra você, viu? Seu placar pra Santos e Botafogo. Seu placar pra Santos e Botafogo, velhinha, domingo. Sem o Robinho, né? Sem o Robinho. Braço também. Mas eu acho que lá uns 2-0. Mas com o Gabigol. Ah, o Gabigol. Inclusive, o Gabigol devia ter saído nem no ano passado, quando aquele Pangaré chegou. Não. Pangaré chegou, não. Travou o time, você percebeu? Pangaré, não. Eu tava voando, o cara chegou, acabou. E olha que é meu vizinho. É seu vizinho? É. Você pede açúcar pra ele? Ah, não, não cheguei a tanto, né? Com tá pobre. Tá certo, velhinho. Só o pai dele. Um abraço, tá velhinho. Valeu. Abraço, tudo de bom, valeu. Essa foi a sequência Falou. Sem parar do Estádio 97.3, ouvintes na sequência. E agora eu vou falar do Sem Parar, essa santa ajuda no dia a dia, para economizar tempo e facilitar os pagamentos. Por exemplo, sabe quando você vai num shopping e depois das compras você ainda tem que procurar um caixa para validar seu ticket, e ainda por cima tem que pegar fila? Com o Sem Parar, isso é passado. Com o Sem Parar, você não precisa pegar ticket nem pegar fila para pagar. O Sem Parar é o primeiro sistema de cobrança automática do Brasil. Você usa o Sem Parar em shoppings, estacionamentos, aeroportos e agora também para abastecer nos postos Shell e para pedir e pagar o táxi. Você ainda não tem o aplicativo do Sem Parar? Baixe agora mesmo, é grátis. E com ele você encontra os estacionamentos, postos e todos os lugares onde você pode usar o Sem Parar. Sem Parar com você em todo lugar. Ô, velho, o Juca aí. Juca. É, Juquinha. Tá pronto a viagem? Você não foi no navio, mas o Juca foi no navio, hein? Aliás, agradecer as pessoas que até me viram no navio. Gente, eu não estive no navio. Como assim, viu? Mas te viram lá? Era um holograma, eu sei quem viu. Era um holograma. Eu sei, o Tobias te viu. O desejo dos caras de me ver no navio. Eu vi o Tobias. O Tobias foi, né, Juca? É tão grande que eu agradeço quem me viu no navio. Pô, me responde uma curiosidade. Mas eu não estava no navio. Aquele navio de cauda branca do Wake não tá na propriedade do Juca, não, né? Ah, o juiz já devolveu. Pegou os dois. Mas o Juca já devolveu, já foi ligado. Ô, Tobias. É uma barbaridade. É verdade, vamos alimentar os cavalos. E é verdade que o Mota destruiu corações no navio? É, Motinha. É verdade, o músico lá do menino queria pegar você, meu. Dragão, olha o Motinha, mano. Broken Heart. Fecha com porta, vai entrar água aí. Meu. Não. Ah. Que isso, você não tá mais... Motinha, é verdade que você ficou igual a mulher do Titanic dançando lá em cima pra ele? Agora é verdade isso, o Felipe Maia ficou afim de você e você fugiu dele. É que para, né? Você é estragado fotinho, pra caramba, tudo. Né, mano? Ah, tá boa. Prefiro ficar numa ilha sozinho, comendo, deserto. A discussão um vai longe aqui, hein? Mas se estivesse numa ilha deserta, você faria como? Com coqueiro. Mas, entendeu? O... Felipe Maia não dá. Posso voltar ao Juca? Ou vocês vão ficar nessa relação sexual aí? Prefiro ser o Olavo. Tá dando uma tesão, não tá, RG? É, porque daqui a pouco, velho. É o RG, é! Porra. Mas aí, Dodô. Opa, diga lá, RG. Lá em Santo Isabel, onde tudo começou. Sim. A Bibinha chega pra outra e pergunta assim: Bibinha, amiga, como foi a consulta naquela vidente famosa? Aí a outra, você: ah, nem quis perder tempo. Aí a outra, mas por quê? Disse, ah, quando eu bati na porta, ela perguntou: quem é? Marcela, não quer sair, Marcela. Sensacional. Foi no segundo bloco. Vou dizer uma coisa pra você. No segundo bloco. Você mereceria um prêmio. Um Oscar. É, se tivesse lá, por exemplo, o Oscar da piada, a gente ganharia com essa piada. Nós, eu tô. Ah, não posso contar uma piada não, boa. Não, agora, nossa, agora, chato. Motinha. Oi. E o tricolor, Motinha? O que São aconteceu? Paulo. Algo importante? Olha, a contratação, chefinho. Sim. Vocês são cara de madeira, meu irmão. Vocês são muito cara de madeira. Anunciado como reforço São Paulo, Wesley. Eu falei no meu programa em junho de 93. É. Que o Wesley ia pro São Paulo. Até 2018 aí, o Wesley veio, tá fazendo exame hoje, né? Wesley veio. Wesley veio. E. Só que ele não vai poder jogar, né, chefinho? Ah. Até o dia 12 de abril. Né? Porque como ele assim? Tá inscrito ainda pelo Palmeiras. De vocês, viu, na mano? Primeira parte aí, até dia 12 de abril ele não pode jogar. E na. Isso vai poder jogar talvez a quarta de final. E na Libertadores, a partir do dia 22 de abril, quando pode. E se inscrever. Pagar um turu, pode? Não. Também não. Mesmo assim não pode. Pelas tem regras, classificar, não pode. Né? Tem que classificar pra jogar. Oh, nós vamos, tonto. Olha. Fica na sua aí. E o Maicon pode ir para o Grêmio. Até o... Ah, não foi ainda? Não, é bom ainda não tá é falando, não é tá certo. Porque eu vou tirar um dos piores jogadores... Apesar do Muricy falar até numa entrevista aí, falou, não, o Mike, como o Mike tá indo pra lá e tal, tá chegando o Wesley e tal, mas não tá, ainda não saiu o martelo, ninguém bateu o martelo, não. Né? E o Muricy falou aí, chefinho, que até o final, até dezembro, quando acabar o contrato dele pro São Paulo, né, ele tem o contrato assinado até dezembro, ele pode ficar 3 meses aí sem fazer nada, descansando, né, preocupado aí com com a saúde dele, se cuidando. E não vai assinar com ninguém, vai viajar com a mulher dele. Ele falou que até hoje ele fez uma viagem internacional com a mulher dele de férias. Então ele quer aproveitar o pedido da família e tudo. Inclusive os bastidores falavam que poderiam. O São Paulo ofereceu um contrato pra ele dirigir, né? La Cotia e tal. Será? Eu acho que o Márcio Rivellino irrita mais o Muricy do que o próprio futebol. Quem? Você tá louco? Quem aguenta o Márcio Rivellino? Tá beijando, né? O Rivellino é legal, o Márcio é legal. Parceiro. É isso, chefinho. Só isso? Só. Então tá bom. Agora, momento importante também, porque o Mano vai falar da Poluar, né, Mano? Opa, com certeza, Sombra. É isso aí. Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Poluar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Poluar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. Esse é top e eu recomendo. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe, amigo? Vou te falar. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você deveria estar com seu rosto estampado na bandeira dos Estados Unidos. Ei. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Poluar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita apresentar, sempre pra você colocar no teu quarto, na sua sala, vai ficar top. Quer ganhar o seu? Fica ligado no Estádio 97, que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Você não pode esperar, você quer comprar um ar-condicionado hoje, agora, acessa aí poluar.com.br e saiba por que a Poluar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil, quiçá do mundo. Estamos combinados, né? Com a Poluar Condicionados, você entra no clima, amigo! É, esse é o Estádio 97, da Energia 97 FM. Ô, Bart, deixa eu só passar aqui de novo o nome do ganhador lá da promoção. Ah, tá, cadê? Ah, tá ali. O Anderson Rodrigues Cerqueira, que beleza. Eu acho que amanhã a gente vai reprisar o momento que ele ganhou, né? Sim, claro. Mas vai ser legal pra caramba amanhã, o momento que ele ganhou. Amanhã vamos reprisar, sim. Vai ser legal. Com certeza, ele vai estar aqui ao vivo com a gente no Estádio 97. Vamos a mais ouvintes? Toca, Asdrubal. Já aprendi. Alô. Um prende, outro solta. Alô. Boa noite, amigos e amigões! Ah, Piromão! É um prazer falar com você! Piromão! O prazer é todo meu! Queria aproveitar sua participação para lembrar e mandar um recado de algo que você sempre participou e até devido à dinâmica hoje do programa, ainda não tive tempo de falar. Sim. É o Resort do Estádio 97, Piromão. Certo! Certo, você que esteve em todas as edições do Resort... Quase todas, a última não. A última não, e por justa causa. É, e né? Eu continuo no mesmo dilema. Continua no mesmo... E eu entendo muito bem o seu dilema. Inclusive o meu cachorro tá aqui do lado, né? Uhum. Eu tô cuidando dele e ele está ouvindo o Estádio 97. Também é ouvinte do estádio. Mano, um abraço. Mas por quê? Avise seu amigo cachorrinho. Sim. E a todos que estão nos ouvindo. Sim. Que, né, temos um plantão lá da Lotus Travel aguardando a ligação. Sim, sim. Da sua ligação para fazer a reserva do resort. Certo. O telefone é 2896-4665. Certo. Nós teremos a 7ª edição do resort. Okay. De 22 a 24 de maio no Bourbon Resort Spa. Você pode parcelar em 6 vezes nos cartões Visa, Mastercard ou no cheque. É, em agora... 6 vezes. Telefone 2896-4665, pode ligar agora. Hoje, quem fechar o resort, como eu estou falando um pouco mais tarde, quem fechar entre hoje e amanhã, ganha pares de ingressos para a Festa da Véia, 14 de março, certo. Lá no IMB, que é um baita, tá bom? Uhum. Tá meio rouco... É, vocês devem estar perguntando, como é que o meu cachorro ouve o Estádio 97? Ele ouve também por quê? Porque eu adaptei para os ouvidos do meu cachorro, eu adaptei fones de ouvido. Sim. Que fazem a tradução. A tradução simultânea da língua portuguesa para a língua canina. Boa, sensacional. E ele está ouvindo, ele está dando risada aqui. Gostou, boa. Mas daí que saiu... Surgiu meu cachorro, me latiu sorrindo, porque o cachorro tava ouvindo o Estádio 97. É verdade. Foi daí que o Roberto Carlos... Não foi porque o Roberto chegou... Jamais, o cachorro ouviu o estádio e o cachorro sorriu. Não foi porque ele chegou. Mas, meus amigos, vocês devem estar saudosos dos poeminhas, né? Sim, com certeza. Todo mundo. Você é o grande poeta dos ouvintes do estádio. Você é o maior poeteiro que já teve aqui no programa. Eu gostaria de não falar de futebol, gostaria de falar de poeminha. Vocês me permitem? Claro! À vontade, Piromal. Então, a minha referência vai ser o Mano. Sim, lá vem. Então vai ter coisa errada. Lá vem, é porque, vamos ver. Não demora muito, porque o Mano, ele tá namorando há muito tempo a Thaís. Ele ainda não se casou. Agora, por que ele não se casou? Porque ele não conhece a vida de casado. Ele não sabe como é bom o matrimônio. Não é. Imagino, viu, Piromal? Imagino. Cabe a mim mostrar ao Mano como é gostoso estar casado. Então eu vou contar em poesia. Há 24 horas na vida de um casal relativamente jovem, né? Sim. O que acontece na vida desse casal desde manhã, passando tarde e noite até o se deitar? Pois porque assim, eu tenho certeza, depois de ouvir o que eu vou falar, o Mano vai casar rapidinho. Imagina. Rápido. Mas vamos ver, vamos ver. E 3 minutinhos de poesia. Pois não. Então vamos ouvir? Vamos ouvir. Assim, ó. O nosso Mano, quero crer, está solteiro no momento, pois falta ele conhecer o lado bom do casamento. Um casal bem moderninho, ouçam bem o que eu falo. O marido é um carneirinho e a mulher canta de galo. De manhã logo cedinho, ela estrila e já reclama. Meu amor, meu amorzinho, traga o meu café na cama. Antes dele ir trabalhar, ela pede com jeitinho. Deixe grana para eu gastar e para cuidar do meu corpinho. Enquanto ele lá na empresa trabalha como um camelo, ela cuida da beleza e dá um trato no cabelo. Às 10 horas ela vai ao shopping fazer compras aos magotes, e de lá ela só sai carregada de pacotes. Ao meio-dia ela vai ao gero almoçar com as dondocas, desfiar o seu lero-lero e ficar por dentro das fofocas. Depois de ir na academia, ela vai... Desculpa. Depois de ir na costureira, ela vai pra academia malhar seu corpo na esteira pra ficar com tudo em dia. Depois de um dia cansativo, ele volta para o lar e ela lhe pede, lendo um livro, meu amor, faça o jantar. E no sofá ele vai sentando para ver o jogo da TV. E ela vai lhe ordenando, troque as fraldas do bebê. E na cama ele querendo, pois está na maior seca. E ela logo vai dizendo, hoje não, tô com enxaqueca. Sim. É boa assim. Pera. E se ele reclama com razão, que não dá mais para aguentar, ela reclama erguendo a mão, com a mamãe eu vou morar. E para terminar em epílogo, depois de toda essa verdade, Mano, pare de enrolar. Pegue a Thaís, que é uma beldade, e leve ela pro altar. Boa, Piromal, boa, mandou bem. Você viu? Você é o grande poeta entre os ouvintes do estádio. É, você viu? Mano, você viu que o casamento é uma beleza. Ué, mas tá assim ainda, Piromal? Piromal, eu queria fazer um versinho pra Domênica. Ah, Domênica. Eu quero com a Domênica comprar o urubu. Olha que é sua mãe. Mas o que eu quero mesmo é que ele coma caju. Caju, menina, caju. Pra vocês verem, eu daqui a pouco vou ter que cumprir com as minhas obrigações conjugais, né? Ou seja, lavar a louça do jantar. Já tá certo. Perfeitamente. Bom, meus amigos, mas o nosso futebol anda meio chato, anda meio ruim, né? São Paulo ontem foi um horror, foi uma coisa horrível. Mas dá pra gente levar. Vamos levando assim, talvez o time consiga. O difícil é passar em defesa fechada. O São Paulo não consegue, é incrível, né? São Paulo não consegue furar defesas fechadas. Não sei o que, que vai ser daqui pra frente. Você vai pegar um São Lourenço, vai pegar um... Aí vai ser difícil. É verdade. É assim, o São Paulo tem uma certa dificuldade às vezes, de furar essas defesas aí. Mas ontem foi 75% de posse de bola do São Paulo. Uma pouca objetividade, né? Posse de bola, é. posse de bola é a maior enganação que pode existir. Concordo. É, posse de bola é uma besteira muito grande, viu? E olha que é bem ruim aquele time do Rio Claro, nossa, né? Nossa senhora, aquilo como... é uma coisa pavorosa, viu? Como a maioria dos times menores aí do Campeonato Paulista, é um time muito ruim. Agora eu vou te falar, também não sei até que ponto, né? Os caras aí, mais agora focados em Libertadores também. O cara aquele... talvez não se dedique tanto. É, mas já aquela coisa, Sombro, até o jogo de domingo, pro São Paulo, é o seguinte: não vale muito. Na prática, o campeonato não vale. A primeira fase não vai mudar muito. O São Paulo vai classificar, o Corinthians também. Mas psicologicamente, se o São Paulo tomar um cacheta, aí derruba o time. Aí, internamente, os caras, pô, vão ficar aquele negócio. Será que a gente não consegue ganhar desses caras mesmo? Internamente, dentro do vestiário. Ah. Aquela coisa de um olhar pro outro e falar, puta, outra mas vez. Sabem que não. Não, mas é que tá, mas isso não é. Esse papo, psicologicamente não, é ruim, pessoal. Não é que você achando. Você sabe, vai ser. Não, o São Paulo ganhou no ano passado, ganhou no retrasado, ganhou no ante. Não, vocês ganham uma e perdem 10. Mas uma derrota, ah, uma derrota pro São Paulo ia fazer é um ao por meu 10, ver mal. O ao meu ver mal, muito agora, mal. Agora, eu pergunto: se é o jogo que o São Paulo vai fazer lá contra o San Lorenzo. Vai ter torcida? Vai. Vai. Porque era... Ah, eu apito amigo. Não tem nada a ver. Foi antes, virou mal. Já, a Sul-Americana já tá mexendo os pauzinhos. Não, mas tem que se falar a verdade aqui. É, quando os times brasileiros eles vão ser julgados pela Conmebol, é um tratamento, tá certo? Quando é um outro clube aí da América do Sul, é outro. Tanto é, Sombra, por exemplo, o San Lorenzo só perdeu esse mando contra o Corinthians agora. Isso é referente a uma punição do ano passado ainda. A pedrada que eles acertaram no Bandeirinha não entrou nem em julgamento, não tá nem em pauta. Foi referência à invasão, né? Na final, não foi isso? Não, foi acho que um negócio de violência com a torcida lá. Não sei se foi uma briga generalizada dentro do estádio, ali nas cercanias, enfim. Mas eles perderam um mando referente ao ano passado. Se é esse fato, Sombra, aqui no Brasil, uma torcida de algum clube brasileiro atinge o Bandeirinha com uma pilha, uma pedrada, olha, é julgado praticamente na hora que termina o jogo. Já que você falou de violência, ontem a gente teve o jogo do Inter e Grêmio. Onde ele teve aquela questão da torcida mista num determinado setor, pequeno setor, é verdade, e muito legal, né, esses torcedores do Inter, cada um tinha direito a levar um torcedor do Grêmio, e tudo em paz. Mas o resto, vocês viram, quem quebrou o pau? Meu. Quem quebrou o pau? Não, os que não estavam no setor misto. Quem né? são? Quem eram? Era das organizadas, lógico, né? Os mesmos. Sabe o que é ruim, Sombra? As redes sociais, cara, você via gente torcendo pra que quebrasse um pau. Porque acham que é ridículo, a galera... O Vessoni me passou a informação aqui, Sombra. Do corpo. Diga, mãe. É, referente ao São Lourenço, ainda foi com relação aos sinalizadores e rojões. É, que o motivo pelo qual eles perderam o mando. Coisa que o Corinthians também perdeu, infelizmente, com a morte do garoto. Domingo tem Corinthians, São Paulo e Corinthians no Morumbi, podiam fazer isso. Ia ser valeu, muito Vessoni. Legal. O grande Vessoni. O Aidar falou que faria, mas parece que desistiu da ideia. O Aidar falou em uma entrevista que faria, mas parece que desistiu da ideia. Podia fazer o jogo da Libertadores, não é, Mota? Podia o fazer, projeto era pra esse jogo podia de volta. Podia fazer esse domingo, ia ser bem legal. Não, mas eles iam testar podia, agora no... Não, não, na Libertadores, mas poderia fazer no domingo. É, então, não, agora, eles iam testar agora, mas parece que desistiram. Não há mais tempo hábil. Olha, eu acho, Sombra, desculpa. Tudo bem, ideia é válida, etc e tal, mas é correr demais um risco que eu acho que é desnecessário. Você pega ali, Sombra, imagina no Beira-Rio. Teve um confronto generalizado envolvendo alguns baderneiros ali, alguns bandidos. Sim. Uma dessas, você pega esse setor misto saindo dali, vamos supor, os gremistas que estão saindo encontram de frente com aqueles vândalos torcendo pro Inter. Ou então a torcida do Grêmio encontra os torcedores do Inter saindo daquele setor misto. E vice-versa. Tá na cara, aquele, o pessoal que tá no setor misto, ele não tá ali pra brigar. Mas se você encontra um vagabundo na tua frente, um pilantra que foi pro jogo pra matar ou morrer, ele tá nem aí se você dá organizado adversário ou não. Sim. Ele viu você com a camisa do time rival, ele vai pra cima de você e vai tentar te matar. A gente reclama. Mas aí como que faz, hein? A gente reclama que não faz nada, essa atitude foi muito legal. Tinha que seguir de exemplo, sim. Opa! Exemplo, ok. Eu particularmente não correria esse risco, mas eu São Paulo, a diretoria do São Paulo e a diretoria do Corinthians deviam ter a humildade de ver, reconhecer que o que os caras fizeram foi muito legal e tentar essa semana fazer igual. E no próximo jogo, Benja, Palmeiras e um clássico, fazer igual e aí vai. Olha, eu acho que devia aumentar o setor de torcida mista, viu, mano? Matéria da Gazeta Esportiva, a declaração do presidente Aidar diz o seguinte: nós ainda não estamos organizados para isso. Depois que estiver 100% o novo sistema de bilhetagem, sim. Aí eu não vou nem discordar. São Paulo não tá conseguindo vender ingresso nem pro jogo dele. Imagina colocando mais torcedor adversário. Até aquela prática. Quanto a isso, não... primeiro resolve, faz o feijão com arroz, para depois ir pra segunda depois etapa. Depois mete um tempero. Cadê aquela prática de que o jogador que briga, no dia do jogo do time dele, tem que se apresentar torcedor, lá pra jogar... não, torcedor. Torcedor que briga, no dia do jogo ele tem que se apresentar lá pra não ir ao jogo. Sabe o que ele faz? Ele tira selfie entrando no estádio e posta na rede social. Eu já vi. O cara que é proibido, ele vai na frente e fala, tu aqui, eu tô entrando. Mas, meu prezado RG, diga lá. Eu espero que você, sua esposa e o ouvinte, mais o acompanhante, tenham uma ótima estada lá em Barcelona, aproveitem bem. Obrigado. Curtam obrigado. Bem o jogo. E eu, infelizmente, não pude participar por dois motivos. Primeiro, pelo cachorro, né? Sim. Segundo, porque eu tenho pavor de avião. Ah, eu também tinha. Até eu que, não, tava até, que um dia, até que um dia eu fui, passei por todos os testes de avião e hoje... Eu já viajei aqui internamente no Brasil, mas fazer uma viagem transatlântica, cruzar o oceano à noite, mas nem a pau, Juvenal. Mas se você tivesse entrado no site dessa companhia aérea, sim, Singapore, sim. A Singapore, você iria ficar inspirado como eu fiquei. Rever seus conceitos, Piromal. Independente de companhia, eu vou te falar um negócio, Piromal. Deixa eu te falar um negócio. Se você descer hoje para atravessar a rua e comprar pão, é mais perigoso. Sim. Não, porque isso é uma questão de estatística. Não, semana passada mostrou, vocês viram o estudo da Anistia Internacional? Sabe quantas pessoas são morrem no Brasil assassinadas por ano? Não. 56 mil. Nós estamos numa guerra civil não declarada. Sabe quantos casos são... Isso se sabe, né? Sabe quantos casos são solucionados? Não. 8%. É, muito pouco. Meu, 56, são... divide por 12, gente. E tem que contar aqueles que somem, que são abduzidos por extraterrestres. Agora sim. Falou em disco voador, é comigo mesmo, É comigo mesmo. Isso aí, já viu uns OVNIs, ô Piromol? Ah, OVNIs, já. Já viu OVNIs? Já viu Bob Marley, já viu? Já conversei com extraterrestre. Já mesmo? Ou você tá sacaneando? Não, brincadeira. Tá. Mas eu gosto, eu adoro essas matérias. Você tinha tomado quantos? É brincadeira eu, onde? Eu não perco um programa lá do extraterrestre, lá do History Channel. Bom, eu vou te falar. Tá, olha, assista um documentário chamado Data Limite. É bom, não? É bom, vai lá, assiste, é bom. É bom. Aonde bom, vai passar? Bom. Não, tem na internet. Ah, então tá bom. Tá bom? Ok. E ontem lembrei de você, Piromar. Qual? Tomei aquele uísque que você me deu de presente. Scott. Ainda tem! Ah, eu guardo o que eu ganho, né? Nossa, faz tempo, puxa vida. Rapaz. Deve ter sido um motivo muito importante, hein? Sim, sempre tem um motivo muito importante. Qual motivo? Piromar, olha, um grande abraço pra você. Tudo de bom. Muito obrigado por mais essa ligação, sempre cheia de ânimo aqui no Estádio 97. Ok, eu quero mandar um abraço para todos os extraterrestres, que eles também ouvem o Estádio 97. Sim. Boa. Manda aí, Tobias. Eles estão olhando, fica tranquilo. Valeu, Piromal. Você tá fazendo, Tobias? Fica tranquilo, Pirocão. Qual a última vez? Tchau. Não é... Como é que chama? Ah, desculpa, Piromal. Ah, é. Esse é o Estádio 97. Oferecimento de Engove, vai pra balada? Bom, Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Precisando de dinheiro, a BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Agora eu vou falar de HDI Seguros. Você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo. É o recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas olha, rápido, mais rápido mesmo, é o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro? É só passar lá e pronto. Você sai com a autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E tem mais, nos feriados e nas férias. Ainda tem o HDI Bate Pronto Móvel. São veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate Pronto, você economiza tempo, porque não tem essa de esperar vistoriador passar na oficina, nada disso. Muito mais inteligente, né? Com o HDI é assim, de bate pronto. Ah, ó, e não esqueça, com o HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro. Porque o preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Motinha, para fechar, tem notícias do Corinthians? Corinthians. Coringão, Motinha, Coringão. Vamos lá. Oi. Peraí, cadê esse aqui? O Corinthians estaria interessado aí num zagueiro Moledo, né? ex-Inter. É, o Rodrigo Moledo. Que estaria tentando aí se desvincular do Mentalist. Mentalist. Mentalist. Não era lá que estava o Mentalist. Os caras não devem estar tá pagando. E não, o não Cristaldo tá também. Cristaldo também? É. Então, mas estaria difícil aí, mas o Corinthians está de olho aí. Se rolar, de repente, né? Quem sabe? Tem outro meia, viu, Motinha, que joga no Banfield lá, que é o parente, acho que é sobrinho do Júlio Casares. Sobrinho do Júlio Casares. Então, e o Sheik... É o Juan Casares. O Sheik voltou. Foi? A sentir o joelho. Que é que, Júlio? Quase morreu, olha aí. O Júlio Casares, as pessoas que eu tô brincando, não tô. O Júlio Casares me falou que é sobrinho dele, de uma irmã que mora na Argentina, de um jogador. Irmã fora do casamento? Não. Irmão fora do casamento? Ele não falou isso. A irmã dele casou... Uma meia-irmã. Não, eu falei, a irmã casou, foi morar na Argentina lá tá há anos. Pensei que aquela irmã lá que o pai às vezes foi dar uma passada pela Recoleta. O Casares falou que tá torcendo pra ele não vir, porque ele foi imagina Madeiro. O jogador do Corinthians com a camisa escrito Casares. É, RG, o cara foi lá almoçar em Porto Madeiro e já deu uma madeirada. E também tem outra. Se jogar bem, São Paulinho vai falar, pô, por que você deixou seu sobrinho jogar lá? É, se jogar mal o cara vai matar, tá vendo? Pô, meu, vai trazer São Paulino aqui, meu. É? Não é não? Torcedor então. Tem essa lógica. E o Sheik nem viajou, né, mano? Pra ajudar viajou, o Corinthians lá. Tá com inflamação eu fui pra Salvador. Hã? Uma inflamação no joelho. Exatamente. A ressaca pós-carnaval lá. É. Vai ter. Fica sentadinho, pô. Não precisa usar a perna, não. Todo mundo sabe que na Argentina parece que teve um problema aí com anti-inflamatórios, então o pessoal pediu pra que ele não viajasse. Pra tá poder certo. Se tratar tá aqui. Bom. É verdade. Muito bem. Motinha, muito obrigado por certo. Mais boa a tarde. Sua participação. Vamos mandar um beijo pro pessoal do navio. Não, menina! Todo mundo do navio que encontrou a gente, mandou um beijo pra vocês todos, toda vez que